Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e educar é diferente de ensinar. Essa é a maior verdade que eu descobri depois de estudar pra pau. Olá, pessoal, aqui é o Olivier e como eu não estudei pra botar... Ah, peraí, agora eu me confundi. Que merda, meu Deus, não, vai ficar assim. Isso, senhoras e senhores, é a falta de ensino. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e eu nunca aprendi a fazer a prova dos 9. Quando eu era criança. Quando eu era criança, o nego falava a prova dos 9 e eu pensava que era tipo 9 pessoas fazendo prova, sabe? Não, isso não fala. Aí no dia eu escolhi 9 aleatoriamente e vocês vão fazer, tá ligado? Que fudeu. Aqui é o Vinícius Hidalgo e... Tá! Esse é um exemplo clássico de como a falta de educação atrapalha no ensino. Porque o professor Girafales não conseguia ensinar nada simplesmente porque as crianças não tinham educação. Maravilhoso. Pois é. Verdade. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui reunidos hoje para trocar uma ideia sobre a nossa educação, né? Na verdade, a gente não vai falar sobre educação, a gente vai falar sobre o nosso ensino, e é uma coisa diferente da educação. É muito, muito, muito parecida? É, mas ao mesmo tempo é diferente. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, tem que melhorar a educação, tem que investir em educação, e a primeira coisa que a gente pensa é em escolas, é em professores. E a gente está muito enganado, porque isso começa dentro da nossa casa, na mesa, no sofá, na sala, tá ligado? Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de... Recadinhos da galera, hoje eu tô aqui com o Team Blue, o Douglas e o Eduardo Filhote. E aí? Nossa, que pode falar? Falou meu nome com uma voz da sedução que, ó, até fiquei comovido. Filhote, meu Deus. Chegou a derrubar pau no pio do Edu. Deu um repau no pio. Gente, é o seguinte, antes de começar essa leitura de e-mail, a gente vai explicar porque que eu tô com esses malucos aqui, né? Na verdade, a galera teve uma ideia, né? O Edu teve uma ideia, a gente comprou a ideia, que foi fazer um projeto chamado Triforce, né? Que é um projeto entre os nossos três podcasts, né? Aqui do ACC, o Douglas é lá do Conversa Nerd Geek, o Team Blue e o Edu são lá do MachineCast, né? E eu pergunto pra você, Eduardo Filhote, como vai funcionar esse projeto? Então, cara, a ideia do projeto é ser a seguinte, nós nos juntamos e elaboramos um tema em comum para os três casts. No caso, o tema em questão do primeiro cast foi sobre escola. E cada um de nós, dentro do formato do seu cast, vai fazer um programa sobre aquele tema. E a gente lança os três casts, né, dentro da programação de cada cast normal, na mesma semana. Então, o pessoal que quiser ver aí pontos de vista diferentes... abordagens diferentes sobre um assunto em comum, tem aí uma chance bacana aí, ó. E, claro, né, vai ser novos casts. Exatamente, né? E vocês vão gravar sobre o que lá no Machine, Team Blue? Cara, nós vamos gravar sobre histórias de escola, né? Os membros da equipe lá, os participantes vão relatar as histórias com os professores, né? Os professores que mais gostavam, material escolar, sobre namorados de escola, enfim, várias situações, assim, inusitadas, assim, que só, né, no tempo de escola que acontece. Muito bom. E lá no Conversa Nerd Geek, Douglas, vamos falar sobre o quê? A gente pegou alguns professores de diferentes fases da vida das pessoas aí, e peguemos. E a gente tentou montar... Tá vendo por que a gente tá precisando de um cast de escola? É por conta de palavras peguemos. Peguemos. Xburg, né, cara? Não falar nada, Febrinho. Vem corrigir os broad aí. Bom, mas a gente pegou lá e tentou montar um perfil desse profissional, que é o professor, cara. Então a gente fez mais um episódio aí da nossa série Como Ser Um, e dessa vez fizemos um Como Ser Um Professor, e ficou um papo muito legal, cara. A gente pegou um professor que dá aula para ensino fundamental e médio, um do ensino superior e um de ensino especial, cara. Uma senhora que dá aula pra cegos, cara. Muito, muito legal mesmo o papo, cara. Ficou muito, muito maneiro. Então, se você quiser aí ouvir, né, o projeto Triforce que a gente tá participando aqui, lá no Machine vocês vão ter essa parada da nostalgia das escolas, vai ser um programa bem divertido, tenho certeza, ouçam lá. Lá no Conversa Nerd Geek você vai ter esse papo todo sobre os professores, vai ser muito foda também, a entrevista é sempre maravilhoso. E aqui no ACC vocês vão ter esse papo aí sobre a nossa escola arcaica, que ela precisa mudar, ela tem um sistema muito, muito, muito medieval. Então o projeto é esse, a ideia do projeto é essa. Bom, eu vou começar lendo aqui, então vou ler o e-mail da Bruna Leão, ouvinte aí do Alguma Coisa Cast. Ela mandou um e-mail para o especial Dia dos Namorados. Confere. Errou! Cara, que eita! Dia dos Namorados. Não sabe é nem onde ele tá, né, cara? Puta, né, cara? Quem convidou esse cara, velho? Pô, desilusões amorosas não, 91 tem a ver com o Dia dos Namorados, pô? Não precisa estar namorando pra ter uma desilusão? Tá bom. Não adianta corrigir. Bom, a Bruna, ela começa assim... É, não sei se tá valendo ainda, mas caso esteja, tá valendo, Febrito? Tá valendo, pô. Beleza. Uma das desilusões que tenho é a seguinte. Eu estava com 17 anos e conheci um rapaz de 27. Ixi, vai dar merda, isso aí, né? Tudo bem. Ave Maria. Depois de 2 meses, passamos a namorar. Espero que com o consentimento de seus pais, se não é pedofilia, mas tudo bem. Vamos lá. No começo até que tava bem, tinha que aturar a mãe louca dele, que aparecia pelada para mostrar essas tatuagens, mas ok. Meu Deus. Ai, ok. Vamos lá. É, enquanto isso, as tentações de ir para open bars da vida e os boys delícia da faculdade me perseguiam. É, 17 anos, né, imagino. Bom, mas a idiota aqui tava amando e ignorou tudo. Foi passando o tempo e tudo indo uma bosta. Não rolava beijo e sexo. E sexo... Peraí. Não rolava beijo e sexo. Ah, uma vírgula. Não rolava beijo e sexo. Eu tinha que implorar. E era obrigada a escutar que ser ninfo é uma bobeira que meu Gino criou para não me chamar de tarada louca. Eita, pô, olha aí. Né, ok. Isso ficou por 2 anos. Até que um certo dia eu saí e acabei enchendo a cara. E numa briga, descobri que ele me traía desde o 3º mês de namoro. Puta que pariu. Nossa, ok, vamos lá. Ele me largava em casa de madrugada. Puta merda, aposto que lá não precisava brigar por causa de sexo. T-Blue, internet da Xuxa, vamos lá. Ele me largava em casa de madrugada e ia para a cidade vizinha para pegar a ex dele. Caramba, cara, que filho de uma... Bom, dormia lá e voltava depois do almoço. Caralho. Cara. O mané me ligava de 5 em 5 minutos. Ela bota entre parênteses, sério mesmo. E eu toda iludida achando que só era um doido ciumento. Mas ele só ligava para saber onde que tava fazendo para não acabar pegando ele por aí. Ah, entendi. Caraca. No caso, ele ligava para saber onde é que ela tava para não... Sim, tipo, dava um migué, né? Ô, amor, tô cheio de saudade. Onde você tá? Ela, tô aqui em casa. Ele, opa, então beleza, vou ficar aqui no rolê mais meia hora. E ela finaliza. Lógico que ele não queria sexo. Todo dia tava tendo, não ia dar conta de outra mulher. Uma ia sobrar e eu que sobrei. Caramba, cara. Caraca. Que inferno, né, cara? Desilusão. Bruna, bom, mas pelo menos tu descobriu, né? Acho que pior é que já pensou se ela casa com uma porra dessa. Imagina a merda. É, cara. Tá louco. Já tinha dado tempo, né? O programa já tinha ido pro ar, tinha gravado. Tava, a Bruna tinha mandado um e-mail pra gente. Aí depois eu falei, pô, manda um e-mail contando a história mesmo, por extenso, assim, que vai ser legal e tal. E ela mandou, a gente já tinha gravado. Mas, pô, não poderia deixar de ler, Bruna. Obrigado pelo seu e-mail. E essa desilusão é um inferno mesmo, né, cara? E pra quem não mandou a história pro Desilusões Namorosas, como acontece todo ano, né? Todo ano alguém, ai, não mandei. Ano que vem tem mais, e ano que vem mandem as suas histórias aí, cara. E obrigado a todo mundo que mandou esse ano. Eu já vou criar umas pra mandar. Olha aí. E o time é casado, hein? Vou tirar essa parte e vou mandar pra senhora, sua esposa. Eita, vai dar treta. Eita, pô. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Henrique Santos, nosso querido Mancha Negra aí. E ele manda, boa noite, meus queridos. Mancha Negra voltando. Obrigado pelos conselhos no meu caso. No fim das contas, antes da publicação do cast, eu já tinha parado de ir atrás dela. Ela também não veio mais atrás de mim, então acho que é isso. De volta à estaca zero. Sobre o que vocês questionaram, não é que eu tenho um exército de vaginas à minha disposição, cheio dos contatinhos. Esses contatinhos me correspondem muito de vez em quando, então não é bem assim. Eu só queria dar um background pro caso, mas não sou o tipo pegador, muito longe disso. Faço o tipo trouxa mesmo, só me fodo no amor. Cara. Ai, quem nunca, né, cara? Quem nunca? Quem nunca? Aí ele coloca aqui, ó. Febrine, eu sei que eu sou um canalha, não precisa se indignar comigo. É um filho da puta mesmo, um cara desse, né? Ai. Ela era comprometida, mas tinha química. Puta, cara, eu não vou nem falar nada. Eu já falei lá no programa. Não... Vai perder o amigo. Vai perder a cabeça, pô. Você é louco? Tivemos um exemplo do sorvetão no programa que escapou por pouco. Arrisquei pra petiscar. Aí ele manda risos aqui. Mas tudo que eu quero é encontrar alguém. Releva. Olha aí. É um homem apaixonado. Cast engraçaralho. É bom ver que tem gente que tá pior do que eu. É, eu tenho uns puta casos. Merda. O Agenaíla. Jana, se você estiver ouvindo, manda um e-mail pra gente, cara. Contando se você tá bem, como é que tá a sua vida. Porque, cara, sua história foi muito desgraçada, mulher. Pelo amor de Deus. Vocês estão de parabéns. Mais uma vitrine de referências aprovadíssimas do Wild. Olha aí, Wild, realmente, né? A vitrine. Todas as histórias ele conseguiu colocar lá, cara. Puta, foi maravilhoso. Aí, parabéns pro Wild, então, aí, pela capa, que nem o Febrinho falou, várias referências, conseguiu colocar tudinho lá. Sim, cara, ficou muito foda, né, cara? E aí ele coloca aqui, ó, as inserções da Pamela foram impagáveis. A Pamela tava louca, né? Tava... um fire no bagulho, né? Mas o melhor foi a luta do Raul contra a imagem mental do meu nude entrando na cabeça dele. Só por isso segue em anexo uma compilação de nudes bem bacana, especialmente pra ele. Já que ele mandou um monte de nude aqui, cara. Filho da puta, não ia... Cara, sério? Puta que pariu, cara. Quando eu abri o e-mail, eu falei, meu Deus, meus olhos estão queimando. Ai, ai. E aí o Mancha Negra finaliza aqui, ó. Um aperto abraçado pra todos. Valeu, falou, fui. Olha aí. Obrigado, Mancha Negra, pelo seu e-mail, cara. E, porra, guarda esses nudes aí pra vocês. Eu vou mandar tudo lá pro Timbu, vou mandar tudo lá pro Machine Cat. Manda pra nós, que a gente vai guardar durante 50 anos pra fazer nostalgia depois deles. Que pariu. Especial Nostalgia Nudes. Ai, maravilhoso. Muito bem, galera, vamos passar alguns recadinhos rápidos pra vocês aqui. O primeiro é que o nosso amigo Atila, né, ouvinte do ACC, já gravou com a gente, amigo de longa data. Ele fez um jogo, né, famoso Bruno Belmonte aí, fez um jogo sobre o Crônicas de Ganor, lá do Jovem Nerd, cara. Olha, caramba, olha só. Eita porra. Cara, ele é muito foda, né? E lá no jogo você joga com o personagem do Azaghal, que é aquele, o Shape Shifter lá, né, o Doppelganger. É, sim, o Doppelganger, é o... esqueci o nome. É, e joga também com o personagem do Tucano, que é o Feldon, né, que é um druida, né. Então lá na história você joga com eles dois e ali é como se eles estivessem indo pro começo do RPG. Lembra que no começo do RPG do Nerdcast eles se encontram numa taverna? Sim. Então, o sim, jogo lembro. É contando obrigado. Como que eles chegaram naquela taverna. Ah, tá muito que legal, foda. Cara. Sim, cara, o jogo é muito, muito, muito bonito, cara. Dá pra ver, deu pra ver aqui. Sabe-se como é que ele foi feito, o Febrini? Se ele foi feito em qual engine? Cara, eu não sei, eu só sei que ele fez tudo sozinho. E o jogo roda, caramba, em português e em inglês, com todos os diálogos traduzidos. Ele fez, caralho, tudo. Mas é pouca merda, não, o pinico é cheio. Caralho, ele fez tudo, cara. Ele fez os desenhos dos personagens, as animações, as lutas, tudo. É, o estilo de luta é tipo Final Fantasy, né? Aquela luta por turno, é bem legal, é um jogo de celular. Então, baixem o jogo Crônicas de Ganor. É uma versão beta, que eles chamam, né? Que é uma versão, assim, que... tipo 0.5 a versão. Então tem, sim, um monte de erro, um monte de bug. Mas ele quer que vocês realmente encontrem esses bugs, experimentem o jogo realmente e mandem pra ele. Porque ele precisa, sim, claro, desses beta testers, né? Desses jogadores casuais, pra poder fazer o jogo ficar foda. Então joguem... sim. Força em situações anormais, né? Tenta comprar 1000 vezes o mesmo item, tenta vender 1 milhão de vezes, coisas assim. Passar, sabe, por uma parede, coisas assim. Exatamente, né? E se você encontrar alguma coisa, manda pra ele. Se você não tiver o contato dele, manda pra gente aqui do ACC que a gente entra em contato com ele. Fica aí na descrição o jogo Crônicas de Ganor, cara. Muito foda. Eu recomendar aqui também o podcast O Que Assistir, cara. Puta, esse podcast aqui, ele teve uma história muito legal, assim, no Twitter. O podcast, aí. O que assistir, cara, ele é de uma jornalista e cinéfila, né, que é a Priscila Armani. E, meu, eu ouvi ele, por acaso, no Twitter, e eu vi que a Priscila tá fazendo tudo sozinha. Cara, tudo, editando, tudo. Ela faz tudo. Ela faz o programa, ela faz a pauta, ela faz a arte, ela... E é muito legal. Caraca, porque... é um Tim Blue do sexo feminino. É, né? Mas você tem ajuda lá no Machine, seu safado. Tá, vamos dizer que sim, ok. É, então olha tá. Caralho, o cara tá renegando a equipe dele. Puta que pariu. Deixa eu saber disso. Não, não tô renegando nada, aí, não. Isso vai ficar no ar, vou mandar pros caras ainda. Mas o maneiro, cara, é que a Priscila, ela fala sobre cinema de uma maneira muito, tipo, eu diria, muito profissional, sabe? Ela fala sobre os filmes, ela passa umas curiosidades muito animais, assim, tipo, como foi gravado, sabe? Cenas de improviso, coisas do gerenciamento do filme, distribuição, sabe? É, brigas que rolaram nos bastidores, o que o diretor fez, ele, sabe? Putz, ela tá com uns programas sobre o Oscar aí, que é maravilhoso. O podcast dela é um podcast que tá no começo, né? Então eu sempre gosto de recomendar podcasts que estão no começo assim também, pra galera pegar a história e ir evoluindo junto com o programa. Mas, meu, acessem lá, tem link aí no post, o nome é podcast O Que Assistir, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar e acompanhem a evolução do podcast dela, porque, meu, é muito maneiro e ela faz tudo isso sozinha, né, cara? Isso me inspira muito, eu acho isso foda. Show de bola. Parabéns tá pra ela aqui. E vamos assinar, vou assinar. Exato. O último recadinho aqui é um pedido meu, olha aí, um pedido do Febrini, um favor que eu peço pra vocês. O Pensador Louco, que tem o podcast dele lá do Desleituras, né, que ele sempre lê contos de autores, etc. Ele falou pra mim uma semana atrás aí, Febrini, escreve um conto pra mim aí, cara, pra eu colocar aqui, né, no Desleituras, pra eu ler aqui e tal. E eu falei, putz, cara, que honra, né, obrigado pelo convite. E escrevi um conto exclusivamente pra ele, chamado Uma Noite na Moca. É um conto de máfia, né? Se passa dentro do restaurante, um encontro ali entre alguns membros da Ndrangheta, que é uma máfia, e da Camorra, que é a outra máfia que existe, uma das outras máfias, né? E o Pensador leu, sonorizou, ficou foda pra caralho, gente. Ficou muito foda, foi uma honra pra mim. Vai ter link na postagem aí, acessem lá. E eu gostaria de pedir um grande favor, comentem na postagem. Ouçam lá e comentem, porque vocês dão um up pro meu texto, sabe? Por favor, entrem lá, ouçam e comentem alguma coisa sobre a história, porque eu tenho certeza que vai dar um up no meu texto e futuramente ele pode me convidar de novo pra escrever mais coisas pra ele lá, né? Caraca, beleza, esse tipo de trabalho, Febrini, é quase que dá vida ao conto, né, cara? Eu acho fantástico esse tipo de coisa. Sim, cara, ficou muito foda. Pô, ouçam lá e por favor, deem um up no meu texto lá, comentem lá no site, porque, putz, vai ser uma honra pra mim se ele chamar de novo e coisas assim. Muito bem, galera, vamos então aqui pro nosso programa Escola Arcaica, né? E aí, a escola de vocês é muito arcaica ainda? Caramba. Eu sou arcaico. O Tim Blue inventou a melhor escola, resposta, cara. Melhor resposta, tá ligado? Isso vai cair. Então, galera, é o seguinte, a gente vai começar o papo aqui falando um pouco sobre ensino, essa coisa, ensino arcaico, né, que a gente está presenciando aí, falando um pouco dos modelos escolares, né? Mas antes de começar, só lembrar que esse programa aqui faz parte de um projeto, né, tripartite aí, que a gente foi convidado a participar, que é um projeto que vai participar o Conversa Nerd Geek, o MachineCast e a gente aqui do ACC, os três falando sobre escola, né? Lá no MachineCast eles vão falar sobre nostalgia na escola e histórias de aluno e etc. No Conversa Nerd Geek eles vão convidar professores para trocar ideia, bater um papo lá sobre isso. E a gente aqui vai falar do ensino e dessa relação ensino e educação que a gente tem hoje em dia, que é muito conturbada e pouca gente consegue identificar, né? Então, só para começar aqui, o modelo escolar, cara, ele foi criado desde que o homem é homem. Essa coisa de o adulto ensinar a criança existe, né? A gente fez o programa lá da evolução humana desde aquela época, né? O homem já ensinava a criança a fruta que devia comer, o bicho que ela ia caçar, como que ia fazer. Só que era o quê? Era uma coisa muito individual. Que lá na Europa depois, né? A gente vai passar pela história da Grécia toda, com aqueles colégios, etc. Que era a escola, né? O lugar do ócio lá e tal. Que realmente os adultos iam pra pensar, muito doido também pensar nisso, né? As primeiras escolas não eram pra criança, eram, eram pra adultos, né? Os caras iam lá pra refletir e tal. Mas a escola, como a gente conhece, ela começa realmente na Europa com o ensino individual, né? Que nada mais é do que um professor só ali dentro da casa, né? De algumas pessoas abastadas, ensinando aos filhos daquele nobre, já que o ensino não era uma coisa tão comum como hoje em dia. Hoje em dia é um direito, né? Você tem direito à educação. É engraçado pensar nessa parte do ensino individual, porque, tipo, era uma, que era aquela questão de que antigamente os padres é quem sabiam ler, tá ligado? Uhum. Tinha o domínio da questão da leitura. E eles escreviam também, sabe? E aí ficou... Até é comum você pensar que educação fica bem junto da religião também, porque os padres, eles também ensinavam, sabe? E, cara, eu me lembro muito também, quando eu penso nisso, em Crônicas Saxônicas, tá ligado? De que o personagem principal, ele é obrigado a aprender a ler e a escrever, porque, tipo, isso seria importante pra ele um dia, tá ligado? Na questão dos documentos e tudo mais, tá ligado? E era essa coisa, ele ia lá, o padre, né, que era o professor, ia lá pra ensinar ele a ler, a escrever, aí, no caso, a Bíblia também e tudo isso, tá ligado? Inclusive, uma coisa que é importante dizer, né, que a gente não tinha livro que nem tem agora, nesse período que o Vidal tá falando, não é só tinha pessoa que sabia só ler, né? O pessoal da igreja e tal, que sabia só ler, mas eles sabiam ler e escrever também. Eles eram escribas, né? Eles faziam os livros a punho, né? Não tinha uma gráfica que fazia uma cópia do livro, eles copiavam à mão. Então isso era uma coisa assim, tipo, muito rara. Então o cara não tinha acesso a livro porque era uma parada muito trabalhosa. Entendeu? Então não é só uma questão só de elite também, mas a dificuldade mesmo do negócio. Era difícil, né? Você distribuir essa informação, passar conhecimento. Informação, tá, né? É que no caso, assim, quando uma boa parte da educação ficava na mão da igreja, tinha muito aquela questão de reter o conhecimento, né? Você vai passar conhecimento, tudo bem que isso existe até hoje, mas você passar o conhecimento, um conhecimento mais seletivo, né? Avançado, avançado para o filho do conde, vai ser uma, sei lá, para o indígena, você vai só tentar ensinar a sua religião. Desde muito cedo, desde muito tempo atrás, você vê a seletividade da educação, né? É, exato, porque a educação, a escola aí, como a gente conhece, ela surgiu com isso, né? Com essas congregações religiosas, padres, né, que iam lá e montavam centros educacionais, porque realmente eles precisavam transmitir uma mensagem muito maior e muito mais complexa, né? Hoje a gente tem uma cacetada de aula, de matéria, o caramba. Naquela época, se ensinava muita religião na escola, né? Até hoje tem um resquício aí da religião em muitos lugares do mundo, né? Ano passado teve uma polêmica lá nos Estados Unidos mesmo. Um aluno filmou um professor dando aula e falando que se as pessoas não acreditassem em Jesus, elas queimariam no inferno. E aí foram buscar toda a história do professor e ele sempre falava isso na aula e tal. E o nego falou, porra, deixa... rolou até aquela polêmica, né? Vamos separar a igreja do Estado, né? E aí o Neil deGrasse Tyson ainda falou uma frase maravilhosa. Ele falou, não tem que se preocupar muito com isso. Separar a igreja do Estado. Isso aí já tá praticamente separado. O que a gente tem que fazer é separar os professores idiotas dos professores bons. E é uma grande verdade, né? Isso é... Quando o cara falar esse tipo de coisa, é um retrocesso gigante, né? Poxa, tipo, você colocar o... pregar a sua religião, assim, tipo, implicitamente no meio de ensino é um retrocesso muito grande, né? Você tá limitando muito o pensar das pessoas. Por isso que tem aquele monte de escola de catequese, cursos de catequese, né? Eu acho maneiro isso aí, porque aí você deixa cada coisa no seu lugar, né? Eu, quando estudava, eu não sou tão velho assim, eu tenho 28 anos, vou fazer 29 agora. Mas na minha escola tinha história de religião lá. Então, aula de religião. Eu ficava meio doido, porque eu entrava na aula de religião e me ensinavam umas paradas assim, meio tipo... Aqui em Colina, cara, tinha, sei lá, 1.200 habitantes. Tinha só uma escola de madeira na época, né? O professor trabalhava de graça. Então eu chegava lá, o professor me ensinava sobre religião, e na outra aula via um professor e começava a falar do Big Bang. E eu ficava meio louco, que eu falava, caralho, o que tá acontecendo? Eu criança, é foda, né? Na série. Você pensa, qual é a verdade afinal, né? É, cara, porra, eu era uma criança de 7 anos, 8 anos de idade, e eu falava assim, cara, calma aí, o que tá acontecendo? Né? É, isso, inclusive eu ia falar sobre isso também. No caso, eu sou um pouco mais velho, né? Eu vou fazer 40 esse ano. É, meu Deus do céu. Mas então, quando eu... Pô, lá pros 9 anos de idade, mais ou menos, eu estudei num colégio estadual, não, municipal, em que tinha o ensino religião. Né? Era uma realmente... Era uma matéria. Como qualquer outra, é. Né? E aí, minha mãe, como minha mãe era meio agnóstica, sempre foi, né? Ela não achava certo, sempre achou estranho isso, achou isso errado. E aí ela falou, foi lá na diretoria, foi reclamar e tudo, e os caras quase me reprovaram, sabe? Porque ela teve que levar praticamente a Constituição e o caramba, e bater pé pra caramba. Por sorte, minha mãe é uma pessoa educada, então ela estudou, né? Na época, ela fez direito, só não passou na OAB, porque ela não queria trabalhar com isso, ela virou artista plástica. Mas ela se conhecia sobre lei e tal, e ela correu atrás e conseguiu, mas eu ia ser reprovado, porque eu não ia. Quando começava o ensino de religião, eu ia embora. Porque pra mim não me interessava, eu gostava de ciência, sempre gostei de ciência. E como você falou, era um contrassenso. Você, pô, falar, ah, pô, não, são 7 dias que foi criado o mundo, eu falei, mas como assim? Big Bang durou só 7 dias? Não, não, peraí, né? Tem alguma coisa errada. Você vê muita gente falando sobre a tal da escola sem partido hoje em dia. Só que no tempo que no auge da direita aqui no Brasil, que foi no tempo dos militares, tinha ensino religioso e ensinavam militarismo e nacionalismo na escola. Uhum. Essa coisa de você ficar jurando bandeira e ficar cantando hino é nacionalismo, meu irmão. É, então, o problema desse bagulho que a galera fala hoje em dia de escola sem partido, etc., escola com partido, é o que a gente vê muito aqui nessa época que a gente tá falando. Porque o que acontece? Como aqui, século XVII, mais ou menos, ali e tal, esse ensino individual, que era um professor só na casa, né, com os filhos ali do cara abastado e tal, ele tinha muito uma visão muito partidária. Primeiro, ele tinha uma visão super religiosa, né, pô, Europa medieval é absolutamente religiosa, né. Então ele tinha essa visão muito religiosa e ele tinha também o quê? Essa coisa partidária, que era o quê? Do rei, né, cara. Então, o rei não ia deixar os professores ensinarem por aí que o rei era um bosta, né? Então, todo mundo crescia aprendendo que o rei era maravilhoso, né? Que bate com isso que o Branco falou, do período militar, com educação moral e cívica, que era extremamente seletiva. E só lembrando pra galera que tá ouvindo, a gente aqui não tá falando que isso é ruim. Todo tipo de conhecimento é interessante, desde a religião que você tem aí, se você é cristão, até as mitologias conhecidas aí como a nórdica, etc. Tudo isso é aprendizado, tudo isso a gente leva pra vida, assim, com um monte de ensinamento. A gente só tem que prestar atenção se isso tem que ser realmente colocado na escola, porque isso leva tempo, cara, e o tempo é muito raro hoje em dia, o tempo é precioso pra caralho, principalmente na escola. Mas ainda que nos modelos escolares, pra gente poder fechar e já passar pras discussões, no século XIX, mais ou menos ali em 1800 e pouco, começou o ensino mútuo, né? Que também acho muito interessante, que foi o quê? A instauração da classe, né? Da classe não, da sala de aula, né? É que dentro da sala de aula tinha muitas classes, né? Então o ensino mútuo era o quê? Era uma sala de aula gigantesca, com, sei lá, 200 cadeiras, e todas as crianças estudavam na mesma sala. Só que a sala, ela era dividida por classes. Então, tipo, lá na primeira fileira ficavam os mais novos, crianças de sei lá, de 10 anos, um exemplo, né? Nas fileiras de trás ficavam as mais velhas, sabe? Lá no fundão ficava a galera com 14 anos, 13, entendeu? Era uma sala só e as classes ficavam ali dentro. Lá na frente tinha um professor, que era o mestre, né? Cabelo branquinho, aquela coisa bem clássica, né? Aquela peruca europeia bem clássica, e do lado dessas classes ficavam os monitores, que foram evoluindo, e os monitores estão até hoje na escola. Tem um tipo de caseiro na escola, né, que sempre fica lá olhando no intervalo, no recreio e tal. Esse cara, esse monitor, ele veio dessa época, do ensino mútuo, lá da Europa, e aí não conseguiram extinguir a profissão, ele simplesmente foi retirado da sala de aula e foi colocado no pátio, tá ligado? Porque no pátio não tinha professor pra olhar as crianças e tinha que ter um cara ali fiscalizando, né? O ensino mútuo, essa parte de monitor, por exemplo, eu cheguei a estudar num colégio que o monitor era o próprio aluno. Eles elegiam um aluno que tinha uma boa nota e botavam ele como monitor de classe. E aí, no caso, ele era dentro da própria classe. Ele era meio assim, puxava meio que puxava a orelha e caguetava os amiguinhos que faziam besteira, entendeu? Nossa, e isso acontecia bastante. Na minha escola ele seria morto. Sacanagem. Pois é. É mais ou menos isso, mas ninguém queria ser. A minha escola era tipo off, tá ligado? Isso aí, por exemplo, acontecia que esse pessoal que era monitor normalmente acaba sendo assim, o filho da professora, o filho da diretora que estudava no mesmo colégio, porque, na boa, ninguém queria ser monitor de classe de nada, né? Claro que não. É, mas aí você vê, esse é um sistema, esse sistema mútuo, que foi interessante pra época, né? Houve um desenvolvimento, o nego falava assim, pô, por que eu vou ensinar só algumas crianças aqui, se eu posso ensinar uma cacetada? E lógico, esse tipo de ensino, de educação, visava você fazer adultos cada vez mais capazes, né? E começava todo aquele lance da produtividade, né, cara? De nego ter que cada vez fazer mais, plantar mais, produzir mais, entender mais. Começava um boom da ciência, da arte, etc, né? Então os caras falavam, mano, vamos ensinar cada vez mais pessoas porque o mundo vai ficar cada vez mais, né, inteligente. E foi reformulado também aí no século XX, finalzinho aí do XIX, lá pra 1900 e tal, com o ensino simultâneo, que é o quê? Uma lição pra todo mundo ali, né, cara? Que a gente vê hoje em dia, né? Uma sala, uma classe e uma lição. E isso, todos nós aqui passamos por esse tipo de ensino, ele existe até hoje, só que agora a gente começa a ver que talvez ele tenha que mudar, né? Não só na coisa da sala de aula, mas na maneira como a matéria é apresentada para as crianças, né, cara? Sim, sim. Inclusive, uma coisa que eu acho interessante, né, que a gente já pode entrar na discussão, né, é que tem algumas coisas que a gente vai falar hoje sobre coisas inovadoras em relação ao ensino, que acaba sendo uma mistura, às vezes, por exemplo, do mútuo com o simultâneo, entendeu? É uma coisa bem interessante. Porque aquela história, a gente nunca inventa nada, né? A gente acaba pegando aquilo que já existe e melhora. A gente não inventa do zero, né? Fica muito mais difícil. Você pega a experiência que deu certo e dá aquela melhorada. Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Então é o seguinte, o que a gente tem hoje em dia aí é esse ensino simultâneo, né? Essa coisa clássica aí que a gente acha realmente que tem que mudar, não só nós aqui que estamos gravando, muitas pessoas do mundo, só que as pessoas geralmente falam, tem que mudar, então vamos investir na educação, vamos mudar a educação, e todo mundo pensa só na escola, né? Escola não é dinheiro, né, cara? Não tem como a gente chegar e colocar um monte de dinheiro lá e as coisas ficarem maravilhosas de uma hora para outra, né? Você vê, tem muitos países aí que tem educação maravilhosa e o país é mega pobre, sabe? Então, dinheiro não é sinônimo de educação. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, estava pobre pra cacete e 5 anos depois se tornou um dos países mais bem educados do planeta Terra. Aí, tipo, você começa a entender que dinheiro não tem nenhuma relação direta com isso. Lógico que ajuda. Tem a ver com o povo também, né? Muito, tem a ver com o povo, né, cara? É, que faz a grande diferença a união da galera, né? Exato, né? Da mentalidade do povo. Sim. Não, e outra coisa. Até no Brasil, se eu não me engano, antes da ditadura, a gente tinha uma educação foda, tá ligado? Questão dos colégios. Os colégios públicos, tá ligado? Em geral. Uhum. A gente tinha uma educação boa se comparava com de outros países, tá ligado? Só que depois começou a dar uma decaída foda, tá ligado? Que é o ensino que a gente tem normal até hoje, tá ligado? Aí foi um baque do caralho na educação. E você pega o nível da educação antes da ditadura, você vê, por exemplo, minha mãe mesmo. A minha mãe, estudou só até a quarta série, só que você conversando com ela, cara, ela aprendeu coisa pra caramba, cara. Tipo, a quarta série dela é equivalente ao ensino médio da gente, do que tem hoje, cara. Ou pelo menos um fundamental. Tem que levar em consideração várias coisas, né, em relação a isso. Assim, é óbvio que a gente acaba, né, pegando, porque era melhor e tal. Era melhor, claro que era melhor, mas também era uma outra época, né? Então, para aquela época, o ensino, ele preenchia aquilo que era necessário para a pessoa aprender naquela época, né? Era menos pessoas estudando, porque quase ninguém tinha acesso ao ensino, né? Então, tinha muita gente, por exemplo, que parava, que nem aconteceu com sua mãe, né, Bruno? Que acabou parando no meio do caminho, não conseguiu fazer o segundo grau, etc. Cara, como que provavelmente era outro pessoal nome, da geração dela, muita sim, gente. Tinha que parar para trabalhar. Isso, como o Brasil era um país muito pobre, o pessoal começava a trabalhar com 11, 12 anos, então muita gente largava a escola, por causa da minha mãe. Então, acaba que acabou que virou era um ensino muito, muito segmentado, né? Só para uma galerinha que tinha direito a isso. Quer dizer, era bom o ensino, mas aí também fica fácil fazer um ensino bom quando você só tem gente, né, com mais poder aquisitivo ou com uma situação mais fácil, favorável, para estudar, né? Ficar um pouco mais tranquilo fazer isso, né? É, tem também o lance da disponibilidade, né? O bagulho de escola hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, né? Eu falei aqui de Colinas aqui. Pô, quando eu cheguei aqui, Colinas tinha 1000 e poucos habitantes, tinha uma escola de madeira, tudo caindo nos pedaços. Hoje em dia tem 4 escolas aqui, tá ligado? Então, virou uma parada que não é mais tão rara quanto antigamente. Lá no cast de Lampião, a gente falou um pouco sobre isso, né? De como era difícil ter hospital, ter escola lá em alguns lugares e tal. E, porra, hoje você tem escolas aí no sertão bem profundo mesmo, que é uma casinha de madeira com alguma professora ensinando de boa vontade. E a gente tá em 2017. Então imagina, sim, sim. Né, antigamente. Verdade. Inclusive tem um dos colégios mais bem-sucedidos, né, de escola fundamental, né, do Brasil, é em Pernambuco, no interior do Pernambuco. É, uma das escolas que tem prêmios, assim, tipo, os alunos ganham prêmios de aquele, como é que é, Olimpíada de matemática, etc. Uhum. Os moleques arrependem. Realmente, aqui teve muito disso, velho, também. Até mesmo de ensino superior, tá ligado? A gente aqui conseguiu ganhar muita coisa. Exato, né? Um dos problemas que a gente enfrenta hoje aí no ensino aí nas nossas escolas é a lentidão, que é o quê? É o famoso ensino para ontem, né? Que você a gente tem um sistema de educação hoje que ele é contínuo e ele é demorado, né? Então a professora, ela fala assim: meu, esse daqui vai ser um plano para esse aluno da primeira série do fundamental até o terceiro colegial, né? E quando ele passar por todas essas etapas, aí sim ele vai estar formado, ele vai estar pronto, né? O problema é que isso funcionava lá em 1900. Porque em 1900 o mundo era um. Em 1970 o mundo era praticamente o mesmo. O problema de hoje em dia, 2017, é que 2017 é um mundo. Ano que vem já é outro. Então não tem como você fazer uma programação dessa. O que acontece é o que aconteceu com a gente, né? A gente, que eu digo eu e o Branco aí, que somos o Wilde também, né? A gente aprendeu em um mundo pra viver em outro, cara. Sabe, eu tô colhendo coisas hoje, que a gente vai falar no final do programa, que eu não aprendi na escola. Porque a gente estudou num mundo completamente analógico, a gente aprendeu tudo quanto era coisa analógica pra viver num mundo digital. Então, essa lentidão é um problema da escola, né, cara? Tipo, tudo é muito devagar, né? Eu cheguei a ler uma entrevista com o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, ele falando sobre educação. Que ele fala que a gente vive numa defasagem, uma defasagem permanente do ensino. Você sempre está obsoleto, cara. Exatamente. Isso não é só no ensino fundamental e médio, né? Na própria faculdade, por exemplo, você vai fazer uma faculdade de TI, você começa com ferramenta X, você termina a faculdade e já defasou. Aí você chega no mercado de trabalho, toma choque de realidade, não consegue arrumar emprego. A faculdade, ela é um reflexo da escola. Porque é aquele negócio, a escola vai até um ponto. Daquele ponto, ela passa o bastão pra faculdade, entendeu? Não tem como a faculdade pegar esse bastão em um ponto diferente, tá ligado? Vamos dar um exemplo clássico aqui pra galera entender. Você pega um aluno que não sabe matemática. Você ensina matemática pra ele. Quando ele vai pra faculdade, ele vai pegar aqueles conceitos de matemática que o cara estudou na escola e vai usar como base na faculdade pra começar o curso dele na faculdade, né? O problema é que se a escola dá uma matemática porca pro cara, quando ele chega na faculdade, a faculdade vai pegar aquela matemática porca como base pro aprendizado. E isso vai dar um nó na cabeça do cara. O cara vai aprender de uma forma bizarra, vai ficar, como o Branco falou aí, obsoleto o aprendizado, porque a faculdade às vezes tem que ensinar coisa que a escola era pra ensinar, que reflete também no que a gente vai falar de educação, porque a escola ensina coisas que a casa da gente tinha que ensinar. Então tá tudo ligado, sabe? É uma grande engrenagem. O que o próprio Mário Sérgio Cortella fala, que aquilo que vem do passado não serve mais, cara. Simples assim. Você não pode ficar focando numa educação que está voltada ao passado. É, cara, porque é aquele negócio, o ensino, ele é realmente muito fundamental, não só no ensino fundamental, em todo o tempo escolar da gente. Só que tem coisas que tem uma atenção demasiada. Por exemplo, matemática. Matemática, pra quem não sabe, é um misto da geometria e da aritmética, né? A aritmética é o estudo dos números, que a gente usa pra caralho, tanto na escola quanto na vida, e a geometria são aqueles cálculos do espaço, né? Só que, cara, geometria era muito, muito, muito importante lá na Idade Média, no começo do século XVIII, até ali no comecinho do século XX. Por quê? Porque você precisava construir a sua própria casa. Ela foi estabelecida lá no Egito exatamente para isso. A geometria que vem do Egito, da Babilônia, foi para isso, para você construir a sua moradia. Por quê? Porque se você não construir, ninguém vai construir para você. Hoje em dia, cara, eu, quando estudei lá na década de 90, comecinho de 2000 aí e tal, eu perdi 2 anos da minha vida estudando geometria, tá ligado? Então, as coisas são realmente necessárias? Sim, a geometria tem que ser ensinada. Mas será que não dá pra reduzir de 2 anos pra, sei lá, 6, 7 meses, né? A atenção pra algumas matérias é muito ampla, né? Uma coisa que eu, por exemplo, que eu vejo, isso com certeza você está completo de... Roberto é coberto de razão. Mas uma coisa que eu achei interessante, não sei se vocês estão... O pessoal deve estar ciente, né? Com a mudança da grade curricular pro ensino médio, por exemplo. Uhum. Aí, beleza. Agora o Brasil acordou e falou assim, meu irmão, eu preciso rever meus conceitos, né, e colocar a pessoa escolher o que ela quer, que ela quer aprender, o que ela tem mais aptidão, né? Uhum. Só que eles colocam isso, tipo, aos 48 minutos do segundo tempo, sabe? Porque é depois da metade do segundo ano, do primeiro ano, segundo grau, um negócio desse. Tipo, você já começou o segundo grau, e aí você vai ter aquele ensino fundamental, que eles falam que a grade curricular de todo o ensino médio, e depois você vai se especializar, digamos assim. Uhum. Só que eu acho que isso é muito tarde, eu acho que isso já tinha que começar no primeiro, lá no ensino fundamental mesmo, que nem você está falando. Porque geometria não tem só no segundo grau, já tem no primeiro grau falando sobre isso. E aí você aprende uma coisa que não vai te servir para nada, entendeu? Exato, muito tempo, né, cara? As coisas na vida têm que ter exatamente. Parcimônia, né? Tudo tem que ter muita parcimônia, nada em exagero. Isso vai desde comida até sexo. Tudo que você fizer em exagero, ou se você remover tudo de uma vez, é ruim, né? A gente não tá falando aqui pra remover de uma vez só, mas tá falando pra ter parcimônia, sabe? Porra, tem parcimônia nisso. Por exemplo, o estudo de artes. A galera quer remover o estudo de artes. Eu sou completamente contra, mas eu sou a favor de que deve haver parcimônia. Por exemplo, na minha época já havia parcimônia. Por quê? A gente tinha uma aula de artes uma vez por semana. Isso tava excelente pra gente, sabe? A gente aprendia um pouco de desenho. Infelizmente, na escola, na matéria de arte, a gente não aprende muito história da arte, né? Isso a gente vai aprender na faculdade, infelizmente. A gente aprende o quê? Desenhar, simplesmente, né, cara? Falando a real aqui. Mas eu acho que tá de bom tamanho, sabe? Nem outro tipo de arte, né? Nem falar sobre música, sobre nada. Sim. Nem passa perto, né? Tipo, mas eu acho que tá de bom tamanho você deixar a arte ali com parcimônia, sabe? Agora, quando eles trazem esse novo ensino que você citou, que quer remover a arte, não sei se é a melhor escolha remover, sabe? Seria como remover qualquer outra matéria de uma hora pra outra, assim. É, mas só pra fazer um adendo, vai remover da escola dos mais pobres, porque o Dante Alighieri vai continuar. É, né? Exatamente, né, cara? Então, é que assim, a educação, a partir da ditadura aqui, ela começou a ser seletiva. Se bem que sempre foi, desde muito tempo, mas isso começou a ser mais explícito. Quando chegou o governo Collor, começou a ser implantado o modelo neoliberal de educação aqui. É que você preparar um cidadão robozinho obediente ao Estado. Isso vem do governo Collor, FHC, governo Lula, governo Dilma e continua com o Temer. Mas isso, Branco, não é uma exclusividade do Brasil, né, cara? Isso aí é mundial, não, né? Não, isso é mundial. Isso é mundial. Isso foi... Tem uma convenção de 92, eu não lembro onde foi agora, que eles estavam determinando essa política. Sim, então, porque... Essa reforma que vai ter agora do ensino médio está dentro do plano. Então, e nenhum partido esquerda, direita, que passou por aqui bateu o pé. Pelo contrário, foi conivente. Então, dois pontos que você falou. Primeiro é esse negócio de transformar a criança num robozinho, né? isso sempre foi o papel da escola, sabe? Principalmente depois da Revolução Industrial e tal. A criança vai pra escola pra... O Murilo Gann, né, tem umas palestras bem legais sobre educação. Eu não gosto muito dele porque ele é muito extremo. E eu não gosto não gosto de nada que é extremo. Pra ele, a escola é um diabo e eu não acho que é assim. Eu acho que esse problema vem muito mais de dentro de casa do que só da escola, né? Mas ele dá um exemplo muito legal falando disso, que a escola, o quartel, a prisão e a empresa são muito iguais, né? Todas elas têm uniforme, todas elas têm as classes, todas elas têm as salas, toca um sinal, você vai para um lugar tomar sol, o pátio, e comer um lanche, e depois tem hora de ir embora, né? Isso é uma prisão, isso é a escola, prisão entre aspas, porque prisão muitas vezes o cara não vai embora. Isso é a escola, isso é a empresa, isso é o quartel, né? Tem esse exemplo realmente. E o segundo ponto que você falou, da reforma, né? A reforma na educação, aí no ensino, ela tem que haver, eu sou completamente de acordo. Até porque, para pensar... Em 1600 para 1700, mudou. De 1700 para 1900, mudou. Por que que de 1900 até agora, 2017, não mudou mais nada, sendo que o mundo já mudou pra caralho? Tá ligado? Eu acho que tem que haver reforma, eu concordo. Eu só não acho que tem que haver esse tipo de reforma que eles estão propondo. De alguns projetos, inclusive aqui no Brasil, do aluno escolher as próprias matérias. Eu acho isso meio bosta, sabe? É porque, porque o que acontece? Eles estão fazendo para a seletividade partir do próprio cara mais pobre. Porque se você é um cara pobre, você está na escola, qual é a sua principal meta? Pô, é arrumar um emprego. Você quer sair da escola, quer arrumar um emprego. Você tá, você tem que pagar a conta, a família lá fodida e tal. Cara, o que você vai fazer? O primeiro curso tecnólogo ou técnico para se formar e conseguir um emprego. Sei lá, um emprego que vai pagar, te pagar mal pra caralho. Tipo, e você vai ficar feliz pra caralho com isso, cara. É. Sim. Tipo, ele tá fazendo que a seletividade parta justamente da pessoa, cara. Tipo, pela questão de sobrevivência, cara. Mano, é muito escroto. Bom, é o seguinte, aí entra naquele ponto, né? Se eu falar o que eu penso agora, a gente já vai começar já a entrar no outro ponto, que é o que pode fazer para tentar melhorar a situação. Né? Mas eu tenho que discordar um pouco de você, Marco Febrinho, porque é o seguinte, cara, porque assim, Marco. Marco, minha mãe me chama de Marco. Marco. Com sotaque paulista e tudo, Marco. Então, mas por quê? Porque eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de autonomia sobre o ensino dela para ela poder realmente estudar aquilo que ela gosta. Tá, claro, tem que ter o ensino básico, que todo mundo sabe, né? Pô, por exemplo, o cara não gosta de filosofia, mas ele precisa aprender, precisa entender o que é filosofia. Ele precisa aprender português, ele precisa aprender matemática, o básico, pelo menos. Ele precisa aprender, de repente, arte, o básico, pelo menos para não ficar chamando o artista de vagabundo. Sabe essas coisas? É óbvio que tem que aprender. Mas eu acho que existe uma, assim, vários exemplos que a gente vai dar agora que dá uma certa liberdade para o aluno. Lógico que com um tipo de consentimento, assim, vamos dizer assim, dos pais, né? E assim, com a ajuda de um tutor ou algum mestre que possa ensinar um caminho. Que eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas eu fiz até aquele teste de aptidão, de não sei o que, tarará. Mas era muito genérico, muito escroto. Eu acho que esse tipo de teste de aptidão tem que ser feito durante todo o currículo escolar da pessoa, sabe? Tem que ter um tutor, alguém que conhece bem você, para te direcionar para aquele lugar que ele sabe que você gosta e que você vai sempre se dar bem, entendeu? Porque então, às vezes a criança não sabe que vai ter tutor pra saber, entendeu? Então, eu concordo que tem que haver a mudança, foi o que eu falei ali, sabe? Esse negócio que você tá falando da liberdade é muito complicado, Olivier. Você conversa com uma criança de 18 anos, principalmente hoje em dia, cara, os moleques são uns boboca do caralho. Sabe, é uns moleque tonto. Você acha que um moleque desse pode decidir o que vai ser o futuro da educação dele, cara? E não tem como você jogar na mão dele. Um moleque hoje em dia de 17 anos, pra escola, pra estudo, pra você conversar com ele, parece que você tá falando com uma criança de 10 anos, tá ligado? Sim, ele mas só já foi mal criado, já foi mal mas educado. Mas aí que tá, não, você não quer... É aí que tá, a gente tem que fazer a reforma da educação de baixo pra cima. A gente tem que começar a reformar a educação dentro de casa, depois no fundamental. Sim. Agora os caras querem começar a reformar lá em cima, não dá, né, cara? Sim, não, mas aí que eu ia falar, exatamente. O que eu acho errado é que eles estão querendo fazer o ensino médio diferente. Eles têm que mudar tudo, entendeu? Sim, ensino médio não vai resolver o problema. Em casa, né? Então, por exemplo, você imagina, você tem um tutor, né? Uma pessoa que um, no caso, depois a gente vai falar sobre os sistemas de educação, mas tem alguns sistemas de educação que escolhem um tutor para a criança, né? Que é uma espécie de um mestre que acompanha um número certo de crianças ao decorrer do crescimento, sabe? Depois ele faz tipo uma relatório, sei lá, sobre aquele aluno e passa isso pro próximo, tipo, o próximo tutor, no caso, vai passando, vamos supor, de 3-4 tutores na vida a pessoa tem. Então, esse outro tutor que pega, ele vai ter um dossiêzinho, sabe? Ele, ah, tá, fulano, pô, se dá bem com arte, pô, que bacana e tal, ele gosta de fazer. Ou ele, não, ele se dá bem, ele manda bem na arte, mas ele não curte, ele curte as artes, apesar de se dar bem na arte. Entendeu? Esse tipo de coisa vai tudo sendo passado. Aí, quando chega na hora da decisão, eles vão estar embasados, não é tipo que nem acontece aqui, que às vezes o professor não sabe nem o nome do aluno mais, sabe? Porque é tanta gente, é tanta confusão, que o cara nem lembra o nome do aluno. Então é óbvio, sim, que não vai saber o que é. A reforma tem que acontecer, lógico. O problema, entendeu? É isso aí, você delegar isso pro aluno. Porque até eu lembro de uma entrevista do Karnal. O Karnal falando, meu, se você delega esse tipo de escolha pro aluno, vamos pra um aluno de 16 anos, vai, que tá no primeiro colegial. Cara, escolhe o que você imagina daqui a 10 anos, quantos profissionais de física a gente vai ter? Nenhum, porque nenhum aluno de 16 anos é apaixonado por física. É a matéria que o nego mais odeia. Então, o problema da escolha é esse, entendeu? É o que a gente falou lá, não tem parcimônia. Não é uma coisa assim, sabe, aos poucos, não é uma coisa moderada. A escolha, ela limita, ela fala, não quero isso e quero isso. Isso é um problema também até pro futuro, porque essa criança já vem de uma educação onde ela sempre escolheu isso, né? O Cortella tem um vídeo maravilhoso onde ele fala disso. A mãe chega no restaurante, aí fala pra criança, você quer sentar onde? Aí a criança, ali. Você quer comer o quê? Ali. Você quer beber o quê? Você quer... E ela vai, sabe? Daqui a pouco a criança que tá perguntando pra mãe, ó, hoje eu vou deixar você escolher. Tipo, na escola isso não pode acontecer, porque isso já acontece muito na vida, né? Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist pra ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Uma outra coisa que a gente tem muito hoje no ensino, né? Que, porra, isso aí é uma culpa dos professores também, por conta do sistema onde eles estão inseridos, né? Não dá pra fazer o Murilo ganha e falar, pô, a escola é um diabo, não sei o que, não. O professor tá inserido numa porra de um sistema, que tá inserido numa porra de uma sociedade, então a culpa de tudo isso vem muito de baixo. Um problema que a gente tem hoje em dia, que é a desmotivação, principalmente com a leitura, cara, pra começar, né? A gente tem uma desmotivação miserável na escola com a leitura, que muita gente cresce sem ler porra nenhuma. Cara, a minha irmã, ela tá com 17 anos, a Gabriela, né? Esses dias eu tava ali na pia com ela, deu uma marretada lá, não sei que porra que ela fez, que ela matou, não sei, cinco formigas. Não lembro o que foi que aconteceu. E eu falei assim, pô, você deu um aí de alfaiate valente agora, né? Matou... 5 com uma paulada só. E ela falou assim, quem é o alfaiate valente? E eu falei, caralho, velho, a minha irmã tá com 17 anos. Ela não sabe a história do alfaiate valente. Uma das histórias de conto de fada mais básicas do mundo. E muita gente que tá ouvindo a gente deve estar se perguntando, quem é o alfaiate valente? Sabe? Ô, Febrinho, eu não sei quem é o alfaiate valente, é sério. Então, cara, você vê, isso é um desestímulo de leitura. Quando a criança não lê as paradas na escola... Ela lê só o que pedem da maneira mais porca possível, porque quando alguém manda a criança ler um bagulho, joga na cara dela lá e fala, ó, lê aqui esse Dom Casmurro. Aí a criança, você tem 30 dias pra ler. Aí tipo, caralho, uma criança de 12 anos, que eu considero uma criança ainda, 12 anos, Dom Casmurro na mão, 900 páginas, tem 30 dias pra ler, o moleque nem gosta. Tá de sacanagem, né? É sacanagem, né? O primeiro que já existe a obrigatoriedade de estudar, que já enche o saco. O cara já vai com a coisa negativa. Puta, tem que ler essa porra de livro. Cara, o cara não vai gostar, putz, vai ser uma merda. Exato, o cara não vai, né, cara? Ele não vai conseguir absorver direito o livro. Entra um pouco daquilo que o Olivier falou, daquela coisa de, pô, tem que ter essa relação mais próxima do professor com o aluno, etc, né? Até uma liberdade a mais pro aluno, eu concordo, mas tem que ter parcimônia. Por exemplo, esse bagulho da leitura, é interessante o professor buscar um livro que faça o aluno se interessar pela leitura, sabe? Pô, faz o seguinte, nas férias eu vou passar pra esse aluno ler O Hobbit. Um exemplo, pode ser qualquer outro livro. Nas férias, não vai me atrapalhar nas minhas aulas, ele não vai ficar mais burro, muito pelo contrário, ele vai ficar super inteligente quando ele começar a ler cada vez coisas mais complexas, né? Começar de baixo pra cima, porque, cara, você pegar na primeira aula, passar O Pequeno Príncipe e na segunda já passar a Divina Comédia, o o aluno não vai entender porra nenhuma, cara. Eu lia A Casa dos Espíritos. Você vai fritar o cérebro dele, cara. É, a professora passou pra gente A Casa dos Espíritos. Eu tava, acho que na oitava série, tinha palavras que eu ainda não tinha aprendido, cara. Existia palavras do livro que eu não sabia o que quer dizer. E aí eu poxa, cara, falei, eu lembro muito bem quando no primeiro colegial eu cabulei o ano inteiro, praticamente, e eu fui pra recuperação em português, e o professor me recomendou, ele mandou eu ler o Conde de Monte Cristo, cara. Porra, mano, foi a melhor coisa que ele fez na vida, cara. Maravilhoso, né, cara? Putz. Porra, cara, uma puta livraça do caralho, mano. Sim, cara, e a gente tem muita coisa boa. Cara, eu passei assim na recuperação, tipo, com o pé nas costas, assim, feliz, cara. Foi a melhor coisa que aconteceu naquele ano no sentido de ensino, cara. Sim, cara, isso é muito doido. E aí você para pra pensar, quantas crianças não podiam estar lendo uma par de livro aí, foda, se apaixonando pela literatura? Porque aí tem muita gente que pode falar assim, ah, mas o que tem a ver literatura, né, cara? Vocês não estão falando de parcimônia, tem que aprender um pouquinho de cada coisa? Tem que aprender um pouquinho de cada coisa. O problema é que se o cara não aprende a ler, ele não aprende a escrever, cara. Se ele não aprende a ele não aprende a interpretar. Tava rolando uma conversa no WhatsApp esses dias, do Juno Brosé, patrão do ACC, amigo nosso aí, e ele mandou o emote com daquele carinha com os olhos virados pra cima, né? E ele falou, pô, aquele carinha é lógico, ele significa aquela expressão tipo, putz, né? Mas ele falou assim, pô, meu pai mandou esse bichinho pensando que ele queria dizer, eu estou lendo o que está acima, por isso que ele tava com o olhinho pra cima. Isso, esse tipo de coisa de você não conseguir interpretar um emoticon, é um reflexo de você não conseguir interpretar a literatura, cara. É um reflexo da pouca leitura, que reflete nos sentimentos da criança. A criança que não lê, cara, ela não tem empatia, ela não sabe expressar sentimento, ela não tem uma gama de sensações, sabe? Ela fica sempre naquela coisa, é sim, é não, eu gosto, eu não gosto, que é o que acontece muito hoje em dia na internet, né? E pra você ver, foi uma coisa simples, cara, o cara só me recomendou um livro pra ler, cara. Ele recomendou e fez, tipo, me apaixonar pelo livro e talvez tenha sido um dos pilares vida, pra, né? pra... Então, pra hoje eu ser um escritor de merda, tá ligado? É foda, cara, muda a vida da gente, né? Uma simples coisa, por isso que eu acho o Harry Potter importante. Não sou fã da história, sabe, não fico lendo. Eu acho importante por conta disso, porque forma leitores. O papel da fantasia como um todo é muito maravilhoso porque faz isso, ele pega o leitor na base. Ele prepara o cara pra lá no futuro ele ler um Deus dos Americanos. Ou que seja um clássico nacional, que o pessoal tanto gosta, que ele leia um Casa Verde, um Dom Casmurro, sabe? Mas ele tem que começar por baixo. Um Kit da Luta, né? Exato, né? Mas, pô, o cara tem que começar por baixo. Isso é uma coisa que a gente tá falando só da literatura. Mas um monte de ensino tem isso. O ensino de história na escola é extremamente desmotivante, porque é um saco. Todas as fases da história são maravilhosas. A gente já gravou vários programas sobre história aqui no ACC, e eu tenho certeza que a galera adora. A maneira de falar, o jeito de apresentar o tema, tem muita coisa boa, mas na escola é um cu. O cara passa um ano estudando Revolução Francesa, porra, um ano pra falar... Caralho, eu não acredito. Eu fico revoltado com isso, cara. Revolução industrial, né? Anteriormente, que é... Cara, a obrigatoriedade de estudar enche o saco, cara. Você meio que impor pro cara buscar o conhecimento gera uma espécie de barreira, sabe? É que tem hora que você tem que impor. Eu concordo que a hora tem que se impor. Por exemplo, você pega uma criança. A criança não quer ir pra escola. Você tem que impor. Mas você tem que impor de uma maneira inteligente, que faça a filha da puta querer aprender. Forma sublime. Exatamente, tem que ir de uma forma sublime. É pra você criar gatilhos pro cara querer aquele conhecimento. Exatamente, né? Mas quer ver uma coisa também que é importante? A gente já tá falando assim bem... sobre leitura, né, sobre livros, etc. Mas uma coisa também que, em relação, por exemplo, à própria história, né, e que, por exemplo, eu achei que eu não gostava de história na época de colégio. Por quê? Porque era só decorar a data, decorar o nome do cara, entendeu? E a história, ninguém me passava assim, olha, Olivier, para entender, olha só. Pô, a França brigou por causa disso. Pô, aquele cara, ele era assim porque o pai dele, papapá. E aí você, caramba, começa a ligar os pontos e aí você se interessa. Uma das professoras que, graças a Deus, fez a diferença na minha vida em relação a isso, ela gostava muito de ensinar mitologia, né? E aí eu comecei a ficar apaixonado por mitologia. Inclusive a mitologia egípcia, que eu fiz um puta... Assim, ela falou assim, falou pra todo mundo fazer aquele projetinho de colégio, né? E tal, não sei o quê, em grupo. Aí eu falei, professora, posso fazer sozinho? Ela, é, pode, né, não sei o quê. E aí eu fiz um negócio gigante. Ela falou, tipo assim, é pra fazer duas, sei lá, 10 páginas. Eu fiz um negócio com 50 páginas, sabe? Porque eu fiquei apaixonado. Porque eu pegava, na época era Barça, tipo Barça da vida. Na época não era Barça, era Lelo, Lelo Universal. Era uma Barça da vida, né? Um monte de livro que você pesquisa, né, e tal. E aí, na época do Lelo... Era a Wikipédia da época. É, tipo isso. É, era uma enciclopédia de Barça? Que porra é essa? É, porque se você, falar, se você falar enciclopédia, também tem gente que não entende. Então, vamos lá, Wikipédia. Wikipédia que fala que é um pouco mais bem mais certa, né? Porque Wikipédia a pessoa escreve qualquer merda. Mas, infelizmente, né? Porque, pô, seria foda se todo mundo só falasse parada legal lá. Mas, enfim... Aí, por exemplo, eu pesquisava, ah, quem é Tutankhamon? Ah, Tutankhamon era fulano de tal, filho de não sei quem. Eu, porra, quem é fulano de tal, filho de não sei quem? Quem é esse cara? Aí eu ia pesquisar sobre esse cara. Ah, porque esse cara morreu, porque não sei o que lá. Pô, mas por que ele morreu? Aí, sabe, uma coisa puxando a outra, cara, e eu comecei a estudar tudo. Tipo, até como eram construídas as pirâmides, o... Pô, por que eles iam morrer e botavam todo o ouro com eles e tal, não sei o que... Quer dizer, uma parada que era pra ser uma parada boa, mas a mulher sabia que a gente gostava, que a gente ia curtir. Ela poderia ter mandado a gente fazer um negócio sobre a Revolução Francesa, só dizendo qual a data que aconteceu, o nome das pessoas. Não, ela falou assim, olha, vocês estão livres, eu só quero que vocês passem o que vocês descobrirem sobre a mitologia. Ela não falou nada sobre mitologia egípcia. Ela não falou, ela falou, pesquisa aí, vê o que vocês acham de bacana. E depois ela fez uma aula com aquelas melhores soluções de cada um, né? Que cada um passou alguma coisa. Acabou que, como eu gostei pra caramba, acabou que a aula foi quase toda baseada naquilo que eu tinha escrito. Então, isso é maneiro porque você vê, a professora, ela vê lá que a galera curte mitologia. Então, por exemplo, se é um professor de história, ele fala, meu, vou usar essa mitologia, esse interesse deles, pra falar de história, entendeu? E aí ele começa a bolar toda a aula dele também trazendo a mitologia, deixando interessante. O aluno vai, cara, ele vai babando. Porra, a gente faz podcast aqui, a gente sabe fazer o negócio. A gente não faz de um jeito chato pro cara não ouvir e não entender nada. A gente faz do jeito mais foda possível, trazendo as informações mais legais possíveis com humor pra aquilo ser interessante. Não só pro cara permanecer, mas pro cara aprender, cara. E na escola, muitas vezes, a gente tem que permanecer só porque a gente não pode sair, porque a gente não aprende porra nenhuma. É verdade. Cara, eu vim gostar mesmo de história ouvindo podcast, velho. Ouvindo podcast, tipo, os podcasts de história são foda sempre, velho. Revolução Francesa, Industrial, História do Brasil, tá ligado? É muito bom de ouvir. Você vai descobrindo as coisas, você vê como era o passado e você vê como aquele passado tá influindo hoje, tá ligado? Eu tô nessa mesma pegada hoje, mas com relação à filosofia, cara. Eu tô na maratona de estudar e ler sobre filosofia, cara, que tá foda, mano. É, uma coisa que na escola também, eu nunca tive aula de filosofia ever. Da primeira série até o terceiro colegial, nunca tive. Ah, eu tive, mas bem pouco mesmo. Mas a coisa meio... acho que quando eles estavam começando a colocar esse tipo de ensino, filosofia, sociologia, tipo, eu tive, mas foi bem safado mesmo. Eles fazem? É, eles fazem o seguinte, não é filosofia, sociologia, não. É história, é uma aula de história, falando sobre Platão, sobre os pensadores, tá ligado? É fazendo biografia, isso não é. Isso não é filosofia. É, não faz os debates. Você não ensina o cara. Você não ensina o cara a refletir, né? Você ensina o cara a história do maluco. Você só fala história de filosofia. Não, tudo bem que hoje em dia. Acho que agora vai dar uma piorada, mas eu tenho um amigo que é professor de filosofia e tudo mais, ele faz aula de fato, assim, de filosofia, né? Ele dá aula para ensino médio, ele recomenda filme e tal, ele passa filme, dependendo do caso, em sala de aula, enfim. É porque, cara, do jeito que a escola daqui é hoje em dia, filosofia, sociologia, história também, tá ligado? É muito difícil de fazer o conteúdo mesmo, tá ligado? Porque, porra, filosofia, porque é aquele negócio, primeiro que a escola vai priorizar você fazer prova, tá ligado? Você não mede seu conhecimento de filosofia, sociologia, até história mesmo, velho. Com uma prova, tá ligado? História até pode cair um pouco mais fácil, mas... Não, cara, quando você chega no ensino médio, o modelo de ensino, acho que tanto o privado quanto o público, ele está focado pro cara passar no vestibular. Não, é só isso, é só vestibular. Assim. Uhum. Ah, você tem que ler. Ah, você vai ler os livros obrigatórios da USP, o Bolso do Dom Casmurro, o Alto da Bata do Inferno e o caralho. É, ele vai te preparar para você passar no vestibular, seja a USP, seja o que for prestar. Mas o problema do ensino daqui é que ele não te prepara para a vida. É, deixa só eu pôr um ponto. O problema, cara, não é só a faculdade, não. Isso aí, maluco, é a escola inteira. É o ensino também, inteiro. Você tá na escola, chega em qualquer aluno na rua hoje e pergunta qual que é o seu objetivo pra esse ano na escola. O cara vai falar, passar de ano. É certeza absoluta. Isso não podia ser a porra do objetivo, cara. O objetivo da escola não é ser passar de ano. O objetivo da escola então... é você aprender uma caralhada de coisa pra ser uma pessoa super interessante, super inteligente, super de bem com a vida, que consegue respeitar o outro, aprender coisa nova, ensinar, transformar, produzir, criar, fabricar, sabe? A escola é muito mais do que só passar de ano. Infelizmente, não. Hoje em dia, a galera só pensa isso, né? Lá nos Estados Unidos, o ensino lá é perfeito? Não, é longe disso. Mas você, dependendo... Às vezes você faz um trabalho, de história, tipo um trabalho muito louco. E o professor paga um pau, ele leva pro diretor e aí ele faz um evento que, tipo assim, a escola inteira... Vai ouvir o seu trabalho, você vai estar sozinho falando, passando a sua ideia pra escola inteira, cara. Tipo, você vai fazer meio que uma oratória, sabe? Isso acontece muito, isso é comum nos Estados Unidos. Também o que eu tava dizendo pra antes, né? Que aqui a gente só tá pensando em quê? Ah, não, vamos decorar, parar. Ninguém aprende a aprender, né? Porque aprender é uma arte também, né? Não é só você chegar e... Você tem que saber como aprender, como absorver aquilo ali, como estudar. Ninguém ensina você a estudar. Isso é uma parada que era pra ser básica, entendeu? Acho que você tinha que aprender a ter lógica. É, por conta dessa desmotivação, né, cara? O maluco não quer estudar um negócio que ele tá cagando e andando. Porque aí, se você ensinar, olha, cara, o método de estudar é assim, assado. Por exemplo, na hora da prova. Quantas vezes, cara, a prova fala assim, em que ano foi descoberto o Brasil? Cara, na boa, foda-se. Que ano que foi descoberto o Brasil? O importante é... O que aconteceu quando o Brasil foi descoberto? O que aconteceu? O que isso mudou no mundo, sabe? Esse tipo de coisa. Por que que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, não, sei lá, pelos ingleses? Esse tipo de coisa, para você o cara realmente mostrar que ele entendeu a história. E não porque ele decorou o nome de fulano, Beltrano ou o dia. Isso que você... É aquela clássica resposta xizinho, né, cara? Esse bagulho de xizinho é a pior merda que inventaram na história. Na escola, sim, eu adorava. E você que tá ouvindo e tá estudando, provavelmente você adora. Mas não esquenta a cabeça. Quando você crescer e entender mais sobre o mundo, você vai ver que isso é uma bosta. Porque você não precisa saber porra nenhuma. Você precisa simplesmente lembrar. Aqui, ó, vou te dar 5 questões. Você lê e você lembra, tá ligado? Você sabe a letra da música tal? Não sei, mas ó, lê aqui. Aí o cara lê e lembra. Ah, lembrei. Tipo, você lembrou, você não sabe. Não só isso, você chuta, né? Você chuta e acerta às vezes. Exato, você ganhou, né? Sem mérito. Prova de história. Prova de história com múltipla escolha era a melhor que tinha, velho. Porque você contava lá, opa, tem 5 questões aqui de múltipla escolha. Eu vou, chuto, filo, dou uma colada, vejo. Exatamente. E depois cola... dou enrolada nas outras questões pra escrever e tiro um 7, acabou, passei, tá ligado? A escola só existe por causa disso. Se não existisse múltipla escolha, não existiria a cola. Porque o cara ia ter que dar uma dissertaçãozinha dizendo do que... O resultado daquilo ali, tipo, meu irmão, por que você chegou a essa conclusão? Aí, por causa disso, Eu discordo disso, não. Porque um bom filador fila qualquer questão. Não, assim, eu tô falando, fica mais difícil, né? Tipo, é só saber a ideia geral que você falar. A, B e C, tipo, é muito mais fácil, né? O cara dá 3 porradas na mesa, então é o C, entendeu? É muito mais fácil do que o cara chegar e falar assim, por que que o Brasil sofreu... Não sei o que, depois da guerra. Pá, o cara, caraca, meu irmão, por que que ele sofreu? Aí você vai ter que explicar, meu irmão. O cara não vai chegar no teu ouvidinho, olha, ele sofreu por causa. Entendeu? É o tipo de pergunta que é feita errada, né? Ninguém então... te faz pensar, na verdade. Exato. Isso é uma verdade. A galera realmente não pensa e tal. Mas esse bagulho da cola já é um problema que a escola não tem que se preocupar com isso. Isso já é um problema da educação. Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. As pessoas costumam confundir muito educação com ensino, né? E aí tem aquela frase clássica, né? que é o pai que quer se mostrar um pai, e ele fala assim, não, eu sou um pai diferente, eu serei um pai que vou ajudar o professor. Então ele chega no professor e fala, professor, como que eu posso fazer alguma coisa aqui pra ajudar a escola a educar meu filho? E o professor fala, não, está errada a sua pergunta, está invertida, né? A sua pergunta tinha que ser, o que que a escola pode fazer pra me ajudar a educar meu filho? Que é o que acontece hoje em dia, o professor se tornou um educador, né? O cara tem que ensinar a criança, por favor, com licença, obrigado. Tem que ensinar o cara a sentar, a levantar, a dar licença pro outro passar na frente, né? Quando isso tinha que vir de casa, né, cara? A educação que a gente fala, porra, tem que melhorar, não sei o quê, tem que melhorar, mas tem que melhorar na sua casa, não é na escola que você tá pagando pro seu filho estudar. E pagando você... tanto a pública quanto a particular, porque a escola pública também paga, né? A gente paga imposto aí no cotidiano, no dia a dia. O problema da educação é esse, é que ela não vem de casa, ela não tem que partir da escola. Ela tem que vir de casa, bem estabelecida, ser moldada na escola e ser transformada na faculdade, tá ligado? É que, na verdade, você vê meio com a terceirização da educação familiar, né? Exatamente. Os pais colocam, você vê desde cedo creche e tal, os pais jogam os filhos e querem que o professor faça toda a educação completa dele, ele não precisa se interferir nisso. Mas assim, eu entendo o outro lado também. A gente vive num mundo de merda do caralho também, porque hoje esse mundo capitalista pra caralho assim, e você vê que não, tá cada vez mais difícil você conseguir as coisas, cara. Tipo, sei lá, pra você comprar uma casa, por exemplo. Mas é educação um sacrifício. Não tem nada a ver com isso, Branco. Tem muita gente que mora na rua e é bem educado. Não, o que eu tô querendo dizer é que às vezes os pais, eles colocam os filhos, assim, eles exigem que o professor eduque o filho dele por inteiro, desde a educação familiar e tudo mais. Principalmente porque eles não têm muito mais tempo, cara. Mas não é tempo, não, Branco. Não é tempo. 90% do Brasil trabalha das 7 da manhã até as 6 da tarde. Aí vamos supor que o cara pega aí 3, 4 horas de trânsito e chega em casa tarde pra cacete. Você pode sim ensinar coisas pro seu filho, educar o seu filho o tempo todo. Até porque numa família não é só uma pessoa, tem uma cacetada de gente. O problema é que esses pais que estão não educando, né, vamos colocar isso dessa forma, não educando os filhos agora, já são pais que foram não educados na geração passada. Então isso pra eles é normal. É aquele conceito que a gente falou do mundo líquido, sabe? Por exemplo, ninguém nunca sentou com a minha mãe pra falar com ela sobre fidelidade. Um exemplo que eu até dei lá no programa. Então ela não sentou comigo pra falar sobre isso, entendeu? Ela aprendeu aprendizado. Mas você entendeu onde eu quis chegar? Você concorda dessa forma, você concorda que, assim, vai defasar a educação familiar, você não concorda? Eu concordo com esse ponto, eu não concordo com o que você falou, porque por causa do capitalismo as pessoas estão sem tempo, eu acho que não tem nada a ver. O meu ponto justamente é esse, que vai defasar. Não, pode defazer por um milhão de motivos, não só pelo capitalismo, né? Porque não é porque você não tem tempo que seu filho vai ser um bandido, um escroto do caralho, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode educar a criança, até porque o Cortella mesmo fala isso, né? A criança passa 3 horas na escola, 4 horas na escola, passa 20 horas em casa. Onde você acha que ela vai aprender mais? Aí você fala assim, ah, meu filho não passa em casa, ele fica na creche. Pô, ele vai absorver tudo que a molecada levar pra creche. Se o moleque fica muito na rua, ele vai absorver muito da rua. Então, o que ele tá falando aqui é o seguinte, a educação não é só na escola, a educação é, sei lá, 1/4 na escola. Ela vem muito mais do resto da vida da criança do que só da escola, né? Não, isso é verdade. E com os pais idiotas vai formar um filho idiota, né, cara? Isso lógico, que é foda, lógico. Né? Pior coisa que tem. O pior é que você tava falando, ah, pô, às vezes o cara tá pedindo que o professor ensina. Pior é que às vezes o professor ensina e o pai vem e fala, quem é você pra falar assim com o meu filho? Quem é você pra tentar ensinar ele a ser educado? Nossa, escroto, né? Entendeu? Pior merda que isso, tem, né? Isso acontece muito, entendeu? Acontece pra caramba, cara. O cara vai, vem o moleque, dá um tapa na cara da professora, e se a professora reagir, meu irmão, fudeu, entendeu? Acabou a vida da mulher, da pessoa. Porque, cara, na boa, todo mundo acha muito bonitinho, ah, não, porque você não pode reagir. Cara, sinceramente, vem um moleque mal educado pra caramba e vai, que nem eu já vi, passa a mão na bunda da professora. E aí? A professora não pode dar um tapa no moleque? Não, não pode. Como assim não pode, sabe? Então, mas tá calma aí, aí também... Né? Calma aí, eu não, acho mas, assim, que não pode mas assim, a gente uma mesmo. Reação, não tô falando de dar um tapa assim, sabe? Aquela reação de você dar um tapa na mão do moleque, tipo, pô, me respeita, alguma coisa assim. Não sei, até eu não isso sei, eu acho que dar um tapa não. Eu acho que o problema aí tá muito mais na raiz. Não adianta a gente querer ficar resolvendo dando tapa nas pessoas. Eu acho que o moleque tinha que ser educado já pra não passar a mão na bunda de ninguém, entendeu? Não, sim, mas esse é o mundo ideal, né? É, então, eu entendo o que você tá falando, é claro, eu também penso igual. Eu penso que não era. É o que você tá falando. A educação tem que ser reformada, ela tem que ser reformada. Só que ela não pode ser reformada de cima pra baixo. Não dá pra você pegar um cara hoje com 60 anos e querer ensinar pra ele sobre, sabe? Pô, olha aqui o beijo gay. O cara ele vai ficar totalmente perdido, constrangido, a grande maioria. Lógico que tem pessoas de cabeça aberta. Mas aquilo pro cara não é uma coisa normal, rapidão. Né? O cara chega pra um velho. Ó o beijo gay! É, né, cara? Olha até eu ficaria gay. Com medo. Sai, cara, calma aí, cara. Mas é porque, ó, ontem, não sei se foi ontem, esses dias passou naquele programa da Globo, Amor e Sexo. Passou um cara pelado, um nu frontal. Nossa, a galera ficou louca, né? A televisão nunca viu aqui. Eita, lelê. É, mas, cara, isso no teatro é segunda-feira, mano. Isso no teatro é segunda-feira. Nego tira a roupa... Nego super famoso. Tipo, já fez peça de teatro completamente nua. A Carolina Dickmann fez uma peça de teatro completamente nua, do começo até o final. 4 horas de nu, frontal, de lado, de tudo que a gente se imaginar, sabe? Então, é aquele e outra, como se coisas... ninguém nunca tivesse visto uma piroca, uma... Exato, né? Mas a questão vida, né? É que, tipo... O que não é comum acaba se tornando bizarro, tá ligado? E a educação, cara, ela, a educação que a gente diz aqui, a criança bem educada, tem que ser uma coisa comum. Por que que, o moleque passou a mão na bunda da professora? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos ter que mudar essa porra. Já era pra ter mudado, inclusive, né? Então vamos ensinar pro planeta Terra inteiro que não se faz essa porra, que é o que a gente vem aprendendo aonde? Na escola, cara. Olha que bosta. Você aprende, cara, que usar droga é errado na escola. Isso é um absurdo, caralho. Isso é pra você aprender na sua casa, é pro seu pai te ensinar isso. Não é uma porra do professor ter que ficar gastando 40 horas por mês pra ensinar pro aluno que ele não pode usar droga. Aí faz palestra, faz não sei o quê, perde tempo da escola que poderia estar ensinando outras coisas que não essa educação básica, que era pra vir de casa. Eu lembro que eu tava na escola, só, desculpa até me alongando aqui no comentário, eu lembro que eu tava na escola, o professor passou um bagulho pra gente lá que eu não acreditei, cara. Ele passou uma parada sobre, tipo, símbolos que a gente via no cotidiano, como se fossem símbolos de trânsito, tá ligado? Aí tá lá a mulher com um bebezinho no colo, aquelas coisas, pá. E tinha lá o desenho do idoso. E o professor ensinando pra gente na escola, eu não lembro se estava na sétima série já, que quando você vai no banco e vê aquele bagulho lá e tem idoso lá, é pra você dar preferência. Eu fiquei pensando aqui agora na pesquisa, né? Caralho, velho, isso era pra eu ter aprendido em casa, mano. Isso não é o professor que tem verdade. Que tirar o tempo de ensinar outras coisas muito mais preciosas pro nosso aprendizado, né? Tem que ficar ensinando isso, ensinando a tirar boné. Quantas vezes o professor na sala não falou, gente, tira o boné, tira o boné, tira o boné. Pô, isso é pra vir de casa, mano. Isso vem lá do tempo do faroeste. Você entrava em algum lugar, você tirava o chapéu. Você, em qualquer lugar que você vai, se você tá na mesa, você tira o seu chapéu. Não importa só se é um boné. Pode ser qualquer tipo de chapéu. É igual o óculos. Os caras iam pra escola de Ray-Ban, assistiam uma aula de Ray-Ban, velho. E aí o professor chegava e falava assim, gente, tira o Ray-Ban, tira o Ray-Ban. É uma coisa boba, não vai mudar nada? É, mas é educação, cara. Se você deixa passar esse tipo de coisa, ah não, deixa passar o óculos que não é nada. Ah não, deixa passar o boné. Ah, deixa, daqui a pouco, deixa passar a mão na bunda. Deixa, tá ligado? Esse é o problema. Tá indo sem camisa, tá gritando. Exato, na aula. Né, esse tipo de regra, às vezes, só serve pra você mostrar pra ele, olha, existem regras, entendeu? Às vezes, não necessariamente, não vai mudar nada no ensino do cara tá com boné ou não. Cara, mas às vezes, passa pra ele, olha, não pode, pronto, acabou, entendeu? As férias. A minha irmã, ela tá estudando ainda, né, a Gabi, que eu acabei de mencionar aqui. E ela falou pra mim, pô, fulano ficou de recuperação, mas ele fez a prova e passou. Eu falei, calma aí, que porra é essa? Ele fez a prova e passou da recuperação? Ela falou, não tem mais recuperação. Agora você faz uma prova e se você passar, você passou de ano. Quer dizer, a recuperação era uma coisa extremamente importante na educação, porque era uma lição de vida. Ele falava pra você, se você ficar de recuperação, você vai tomar no cu e vai ficar mais 20 dias estudando enquanto seus amigos estão descansando. E aí quando e você tirar férias... E no meu caso foi transformador, você... o caso do exatamente, do Conde Monte Cristo, que eu falei. É. Exatamente. Fez a diferença. E é uma lição pra vida, porque você aprende o quê? Caramba, olha isso aqui, cara. É uma espécie de punição que você vai ter a sua vida inteira, seja você atrasando conta, seja você arrumando um filho e não assumindo, fazendo qualquer coisa, cometendo um assassinato, sabe? É um tipo de coisa que era um ensinamento também. Só que hoje não tem mais. O que, que o cara faz hoje? Ele faz uma provinha. Então lá na frente ele vai pensar o quê? Quando ele tiver um filho, assim, não quiser assumir, ele fala, não, eu só pago pensão e já era. Sabe? As coisas, as soluções são, assim, empurradas com a barriga. Esse tipo de coisa que parece boba pra muitos é super significativa, cara. Porque só o fato de você não ensinar a sua criança de 2, 3 anos a pedir licença ou a fechar uma porta quando ela passar, lá na frente, quando ela tiver 20 anos, vai refletir pra caralho na vida dela de uma maneira muito grandiosa que você nem imagina, tá ligado? A galera ficou até em silêncio agora. Cri, cri, cri. Mas eu fico revoltado, cara. Eu fico muito revoltado. Não, eu tô ligado. Eu vivo isso na minha família, tá ligado? Eu vivo isso na minha família. E eu vejo o nego reclamando de coisas que é um absurdo. Tipo, cara, vocês são testemunha disso. Eu não tô falando da boca pra fora. Qual que é um dos maiores discursos que a galera fala hoje em dia? Nossa, o mundo tá horrível. As crianças batendo na cara dos pais. Na minha época, a gente respeitava os mais velhos. Então tá, sim. Se você na sua época você respeitava os mais velhos, é mérito do seu pai. Se hoje em dia as crianças estão batendo na cara dos pais, é culpa de quem? Será que é culpa das crianças ou será que é culpa de vocês, pais, pois que deixaram isso acontecer? Pois tá ligado? Né? Puta, eu fiquei revoltado com esse bagulho, cara. É tão simples, sabe? Porra, nego, fazer o quê, né? Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Uma outra coisa que a gente tem hoje que é foda de desmotivação aí na aprendizagem, o caramba, é a questão da criatividade, né? Que novamente não é culpa só da escola, né? Vem também aí da nossa casa e tal. Um exemplo que eu acho maravilhoso é até aquele exemplo do pedreiro, né? Que a professora passa o ensino lá e ela fala assim, olha, se um pedreiro demora 10 dias para construir a casa, em quanto tempo dois pedreiros vão construir? Que ela quer que você responda, em 5 dias, né? Que é a metade, os caras vão trabalhar o dobro, né? Só que aí o cara pode responder, pô, eles vão demorar 20 dias. Porque eles vão ficar conversando, vai ser, sabe? Nego vai distrair, um vai distrair o outro. Um pode ficar doente no meio desses 10 dias, e aí o cara tem que trabalhar sozinho, sabe? Pode chover, e quando chove, se o trampo for do lado de fora, o cara... Esse tipo de coisa são coisas criativas, né? É aquele famoso pensar fora da caixa. Isso não é estimulado na escola. Isso tem muito a ver com aquela coisa da proatividade, que é pedida muito hoje no mundo de negócios, né? E quando você não aprende isso na escola, você não aprende isso nem na faculdade, muitas vezes, infelizmente, você chega no mercado de trabalho sem soluções criativas, sem soluções inteligentes. Você chega com o quê? Soluções prontas, né? Que é o que vocês falaram da pergunta da prova, né? Faz a pergunta, manda um X, acabou. Você chega com isso aí, né? E aí você tem uma diversidade no meio do caminho, você fica perdido, se fode, se caga inteiro, você não sabe o que fazer. É, isso aconteceu, velho, comigo. Isso já aconteceu, porra, pra caramba comigo. Na época do colégio, eu era, assim, eu sempre dava as respostas um pouco mais de lado, sabe? Nunca gostava de dar aquela resposta pronta. Aí, não só você não é ensinado, como é totalmente desestimulado. Eu tomava um zero, entendeu? Se eu desse uma resposta dessa, era zero. Não tinha discussão. Ela não pensava assim, ah, pô, que legal, ele pensou... Não, se lasca. Não só não me ensinavam a não ter esse pensamento, isso graças a Deus eu tinha em casa, né? Essa noção de pensar fora da caixa, não era dentro do realmente do colégio, mas era totalmente desestimulado. Pensando naquele negócio que tu falou de mercado de trabalho, tá ligado? E a relação de como a escola tá. A escola e faculdade, o ensino tá defasado, é que, tipo, você é feito, você é todo moldado pra ir nesse negócio de resposta pronta e tal, mas chega no mercado de trabalho, tipo, quem consegue criar e fazer uma solução melhor, quem consegue desenvolver, tá na frente, tá ligado? Ou seja, tipo, você que seguiu aquilo ali cegamente, você se fudeu, tá ligado? É foda é muito difícil de melhorar. E, tipo, a escola podia ter ensinado a desenvolver certas coisas. Por exemplo, uma coisa que todo mundo tem muita dificuldade, velho, que ver, questão de apresentar trabalho lá na frente, tá ligado? Questão da oratória, como se a postura e tal, tá ligado? Tipo, eu vim aprender isso, velho, na faculdade, professor até de português, assim, que falou, tá ligado? Tipo, a gente não é estimulado a, tipo, a apresentar direito, a fazer um negócio, aí todo mundo fica gaguejando, fica segurando a mão atrás, fica fazendo um negócio que é aquele negócio, né? O movimento corporal indica que você tá nervoso, você não conseguiu estudar direito. É, tá ligado? E isso tudo, isso não é foda. Era uma parada que podia ser realmente ensinado no colégio. Lógico. Tá ligado? Ao invés de ficar perdendo, coisa? Ao invés de ficar aprender teatro. Também, tá ligado? Verdade. Aí, tipo, essas coisas, que até o Murilo Gun, ele fala isso, que eu achei foda. Isso, tá ligado? Que ele aprendia várias habilidades inerentes, assim, que ele juntava e, tipo, isso formou a questão da oratória, da desenvoltura no palco, em organizar as coisas, ajusta mais, ajuda mais no mundo de hoje em dia. Aí, voltando até no que o Febrinho falou antes daquela parada de geometria, tá ligado? Realmente, a gente não precisa gastar horas estudando a porra da geometria se, tipo, não é a gente que vai subir a própria casa, tá ligado? Isso é outra coisa. É por isso que eu acho que na educação, os pilares, assim, na minha opinião de merda, é esporte, é música e arte no geral, cara. Se você estimula o ensino desses pilares, assim, cara, você vai formar pessoas muito melhores. Porque, por exemplo, com esporte, a pessoa ela aprende o conceito de hierarquia e aprende a trabalhar em grupo. Eu acho que é importante, mas eu não acho que é tão básico assim, não, cara. Eu acho que a base tá muito mais em casa e em outras coisas, até chegar aí, sabe? Com música, a pessoa ela melhora até na matemática, inclusive, que a música está intimamente ligada à matemática. Uhum. E a arte, aprende a se expressar, a falar em público, assim, sem contar, aprende a refletir, né? Sim, eu acho que é extremamente importante, sim. Uma parada louca, deixa eu contar pra vocês um negócio. Eu sou formado num curso que eu não uso pra nada, né? Que é técnico em segurança do trabalho. E no meu primeiro dia de aula, eu tive uma aula que eu fiquei assim, caralho, sério? É tão fácil assim? Vai ser tão fácil assim? Realmente, o curso foi muito fácil. Eu me formei como um dos primeiros com a mão nas costas. Eu fiquei até assustado, porque eu falei, é possível que curso é isso aí, né? Eu cheguei no curso de segurança do trabalho, o professor passou um exercício pra gente de pensamento rápido, pensamento criativo, desenvoltura, chamem como quiser. Ele falou, olha, tem uma cidade romana, e essa cidade romana tá lá toda murada e tal, você tem que invadir essa cidade. Do lado dessa cidade tem um dique, né? Uma represa que tá ali, um rio, na verdade, que tá represado, né? E esse rio dá direto na cidade. Como você invadiria essa cidade? Eu falei, sério? O cara tá fazendo uma pergunta dessa num curso técnico? Isso é uma pergunta de interpretação pra uma criança da segunda série, do fundamental, cara. Ele tá praticamente induzindo, né? Falando pra você, olha, faz o dique estourar e fuder a cidade inteira. Aquela clássica cena do Senhor dos Anéis, né? Destruindo o Isengard lá, o caramba que você consegue. Mas eu achei tão primal, sabe? Tão primitivo, assim. Não é me achando inteligente, não. Qualquer um de vocês aqui saberia responder essa porra. Qualquer um que tá ouvindo aí também. E aí eu paro pra pensar nisso que vocês falaram. Falo, pô, meu, tem algumas coisas que nego passa pra gente lá na frente que é tão bobo. Nem precisava. Podia colocar várias outras coisas no lugar, né? Podia ensinar várias outras coisas. Esse bagulho que o Rich falou da oratória lá. A professora manda você ir lá apresentar um trabalho na frente sem nunca nem falar pra você o que, que é apresentar um trabalho, sabe? Pois é. Ninguém nunca te ensinou, ninguém nunca chegou e mandou. Por que não manda um exercício de apresentação de trabalho antes de mandar o cara apresentar o trabalho? Ó, gente, como que é? Você vem aqui, você fala isso, você faz pontos. O que a gente faz hoje em dia pra fazer o ACC, esse negócio de fazer pauta, se eu soubesse disso na minha época da escola, eu seria o rei da escola, cara. Porque ninguém nunca chegou em mim e falou, cara, faz uma pauta do seu trabalho. Estrutura ele. Isso aí eu tô falando, né, na oitava série, sétima série, sei lá, que é onde você mais apresenta coisa lá na frente. Estrutura ele, ó, faz umas pautinhas assim e tal, e é importante que você saiba bastante do tema. Porque se alguém perguntar ou se você esquecer a ordem das coisas, você pode se encontrar rapidamente. Meu, isso é um saco, isso faz uma falta foda, não só na escola, como também no trampo e na vida, né? Uma coisa interessante, né, que em relação a isso, é que se você parar pra pensar, todo o resto da sua vida pode ser mudado por causa disso. Né? Desde, pô, como você vai chegar na menina que você gosta, até como você vai se apresentar num trabalho que você está querendo concorrer, numa vaga de emprego. Uhum. É uma coisa muito, muito importante, cara, muito importante. E assim, não só ninguém te ensina como apresentar um trabalho, como te penaliza. Porque assim, beleza, primeiro, os trabalhos de colégio, que era uma parada que era para, acho sinceramente que era para dar mais ponto do que uma prova, porque é uma coisa que você tem que pesquisar e tem que mostrar exatamente aquilo que você aprendeu, etc. É assim, ou você faz bem e ganha algum pontinho, ou você faz mal e você ferra e ainda é zoado pra caramba, né? Não tem, sim, tipo, que nem tava falando branco, ah, pô, beleza, você mandou bem nesse projetinho aí que você fez e tal, vai, pô, a gente vai fazer um especial no final do ano e você vai mostrar seu projeto, ou a gente vai, sei lá, mandar pro MEC pra virar alguma coisa pro próximo grade curricular. Não, é tipo, ou você faz o negócio e passa vergonha, sem, né, nenhum tipo de acompanhamento, e aí você não ganha quase nada de ponto com relação a isso, quer dizer, realmente você é totalmente desestimulado, né? Sim. E cara, essa questão mesmo, velho, de apresentar trabalho e tal, tipo, eu realmente perdi medo de apresentar quando eu entrei na faculdade, porque eu entrei na faculdade e eu pensei, meu irmão, se eu chegar lá na frente e for apresentar um trabalho e ficar nervoso e tal, não sei o que, vai ser muito pior, tá ligado? Tipo, sim, eu me condicionei na base do medo de já pensando no futuro de, meu irmão, for fazer um trabalho e ficar lá nervoso e tal, porque eu sempre fui tímido, tá ligado? E a fazer isso na faculdade, eu vou me fuder, tá ligado? Aí, tipo, eu não, eu tentei o máximo fazer bem as coisas e aprender mesmo, vamos dizer assim, aprender mesmo a apresentar, tá ligado? Aí, um negócio que me ajudou foi, tipo, do primeiro ao terceiro ano, quando eu tava em uma escola diferente e lá a turma era bem reduzida, tá ligado? E aí era melhor, porque a gente se conhecia e tal, era mais tranquilo, tá ligado? Isso aí eu, não, na faculdade eu vou fazer assim, porque... E aí hoje, eu comando um grupo, tá ligado? Tem um pessoal que trabalha comigo, e aí eu sei falar com os caras, tá ligado? Eu junto, olha, vamos fazer isso, não sei o que, não sei o que, que é um negócio que você vai usar, tá ligado? Você, sim, lógico. Você vai acabar comandando, pronto, você vai chegar um momento que você vai comandar a gente e tudo mais. Imagina, você chegar lá e ficar gaguejando e tudo mais. E olha que, tipo, eu ainda não sou tão bom, que eu ainda... minhas ideias ainda ficam muito esparsas, tá ligado? Que voltando um pouquinho daquele negócio que o Febrino falou, da pauta, pô... Faz uma pauta disso, tá ligado? Organiza a ideia, não sei o quê. Eu não fui instruído a isso também, tá ligado? Se eu soubesse, eu estaria muito melhor, tá ligado? Hoje eu tento fazer pauta e eu não consigo. Eu sou muito desorganizado nas coisas que eu escrevo e tal. Eu sou muito ruim pra fazer. Eu nem gosto tanto, tá ligado? Mas eu sei que eu tenho que fazer, tá ligado? Sim, cara. Esse bagulho de oratória, gente, é uma coisa que você pode estar ouvindo e pode estar falando, nossa, sério, vai ter aula disso? Maluco, isso você vê na sua vida, como as pessoas não sabem disso. Oratória era um bagulho que era ensinado na Grécia, maluco. Era um negócio que era ensinado na Roma, sabe? E agora, o meu chefe, rapidão, o meu chefe, ele tem uma oratória foda, velho. Aí ele domina o assunto, e não é só a questão de dominar o assunto, eu também sei, mas eu não sei falar como ele. E cara, ele fala, ele dá uma aula, todo mundo para e fica ouvindo ele, porque ele sabe falar bem, tá ligado? E exato, você conquista, né, o outro só com a oratória, tá ligado? Totalmente. É aquele negócio, pô, nunca deixa uma questão sem responder, tá ligado? Escreva um poema, escreva um negócio, porque pelo menos o professor olha, se ele gostar daquilo, ele dá meio ponto, tá ligado? Sim, cara, foi o melhor professor desse curso técnico que eu tive. Teve dois professores bons lá, um era o César, que era um tiozão velho pra caralho, era muito sinistro ver ele falando. Ele parecia um monge, assim, um mago, sei lá. Era muito doido. E o segundo era o Fossa. Carlos Fossa, o nome dele, cara. Ele dava aula de relatório. E ele era foda no discurso. Ele era foda. Eu lembro até hoje. A primeira aula, ele escreveu o nome dele bem grandão na lousa. E aí ele falou, você vai fazer um relatório. Você não sabe se casa é com S ou com Z. Você escreve moradia. Eu não esqueço dessa frase até hoje, cara. Isso pra mim é a tradução disso aí, tá ligado? É o quê? É você encontrar a solução pro seu problema. Se isso. Você se deparar com um problema, não para ali, sabe? E a oratória, que é o que a gente tá falando aqui, que era ensinado na Grécia, em Roma, caramba, tem muito a ver com isso. Sabe onde eu percebo muito isso, gente? Em podcast. Muita gente começando podcast novo, a Podosfera tá crescendo cada dia mais, e você vai ouvir os programas dos caras, é assim. E aí, pessoal, tô aqui começando aqui o Exemplo Cast, e aí a gente vai falar sobre coisas aí, do dia a dia. Tipo, sabe? O maluco não tem oratória nenhuma. Isso é totalmente desinteressante até pra quem ouve. Mas é culpa dele? Não é culpa dele, porque ninguém nunca nem ensinou pra ele isso. Não ensinou isso, nem ensinou a importância. Se você chega e fala com convicção, maluco, se você chega e fala assim, olha, o sol é azul, a verdadeira cor do sol é azul. Se você fala isso com convicção, o nego acredita, maluco. E realmente é azul, tá? O sol. O sol é azul esverdeado. Ele é azul esverdeado. A gente só vê ele amarelo por causa da atmosfera. Mas o oratório é importante por causa disso. Se você chegar e mandar a letra com firmeza, até a professora aprende, cara. Você tem que acreditar no que você fala, mesmo que você esteja errado. Por isso que tem que criar a prática, né? Fazer uma prática daquilo ali. O problema é o que a gente tá falando aqui da educação. Se esse negócio da evolução acontecesse muito antes, sabe? A gente ia ter muito mais tempo pra aprender outras coisas. Por exemplo, uma pessoa depois de grande, ela pode aprender a falar com licença, por favor e obrigado. Mas será que se ela aprendesse isso com 5 anos de idade, com 6 anos de idade, agora no futuro ela não teria espaço pra aprender outras coisas mais sofisticadas, entendeu? O que a escola faz muitas vezes é isso, ela perde tempo ensinando essas coisas básicas que a molecada devia aprender em casa, e infelizmente ela fica sem tempo pra ensinar outras coisas, sabe? Sim. É foda, é um problema muito grande. Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist pra ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Agora a gente vai falar aqui de como a gente colhe o que a gente plantou lá atrás naquele mundo analógico, né? Que hoje em dia tá completamente digital e a gente teve que evoluir, se desenvolver fora da escola pra encarar esse mundo, né? Um dos exemplos que eu gosto de trazer, que eu até falei com vocês uma vez no Skype, não lembro se era o Will, de Akel que tava, é esse negócio de trabalhar em casa, né? Que hoje aqui eu trabalho em casa, com ACC, escrevendo, eu me fodo pra arrumar as minhas datas, os meus horários e tal. Uma coisa que na escola a gente nunca aprendeu. Nunca nem falaram, nunca nem citaram. Nem lá atrás, né, quando já havia pessoas que trabalhavam em casa, mas ninguém nunca falou disso. E nem lá na frente, no terceiro colegial, quando o mundo digital já estava mais presente, né? Então, quer dizer, existem muitas coisas que a gente aprende nessa escola arcaica, né? Nesse ensino arcaico, que lá na frente a gente vai colher e a fruta já tá completamente estragada. Porque o mundo já não serve, sabe? Não serve pra nada aquilo. Pô, o nego nunca falou pra mim sobre esse negócio de rotina, de trabalho, de coisas assim, que hoje em dia eu me pego pensando nisso e eu falo, caralho, não sei nada. Eu não tenho a menor ideia de como vou fazer. Eu não sei montar um organograma, não sei montar uma pauta, não sei estabelecer meta de porra nenhuma, sabe? Eu vou escrevendo aí, a hora que eu der vontade de parar eu paro, a hora que não der eu volto. São coisas que a escola poderia ensinar, lógico, se houvesse o espaço que a gente falou lá, né? Que a educação de casa poderia suprir, né? Eu sofro com isso um pouco também, porque como eu trabalho na gerindo pessoal, mas que eu sou engenheiro, tá ligado? E eu acabo pegando nessa parte, eu sofro uma dificuldade porque às vezes eu demoro muito pra organizar minhas coisas, um negócio que eu podia ter na segunda-feira parado, organizado a minha semana, tá ligado? E tudo correr direitinho, o cara não sabe fazer isso, tá ligado? Em casa eu não consigo trabalhar. É foda, velho. Pra chegar em casa, fazer um relatório, uma coisa, agilizar o outro dia, tá ligado? Eu não consigo fazer. Porque eu não consigo me concentrar direito, tá ligado? Que acho que isso é uma questão boa também. A concentração, o foco, tá ligado? Você não trabalha isso, tá ligado? Você vai e você tem que ir, tá ligado? Porque você só pensa numa coisa. No colégio eu tenho que passar, na faculdade eu tenho que ter meu diploma, tá ligado? E só. Cara, na faculdade eu tinha... A minha ideia na faculdade era, tipo, no começo você pensa, não, que você tem que ir no curso e tal, por causa de oportunidade, não sei o quê, tá ligado? Mas depois eu olhava assim, meu irmão, a faculdade não vai me dar nada demais não, tá ligado? Com isso aqui que eu tô vendo, eu quero o meu diploma, porque o diploma é a porta pra você entrar e, cara, quando eu comecei a trabalhar, no trabalho, que as coisas acontecem de verdade, onde, tipo, dá bronca aqui, você tá arrumando uma bronca aqui, e quando vem atrás você deu outra, aí, velho, você tem que pensar, você tem que saber agilizar, você tem que fazer as coisas, tá ligado? Aí é foda, cara. Você realmente não consegue, lá dentro você não aprende como é estar fora, tá ligado? Isso exato, é bronca, né? Isso, acho que isso é a pior parte, velho. Sim, e é justamente o choque de realidade que eu citei anteriormente, que você tá naquele mundinho estudando, naquela bolha, aí o ensino daqui não te prepara direito, você sai com um diploma que não serve pra nada, cara. Você vai acabar se sujeitando a um salário de merda pra fazer um... Vai trabalhar numa empresa de merda. Uma outra coisa também que é foda, cara, de você pensar, é justamente isso aí que o Will falou. De você falar assim, às vezes, pô, eu aprendi um bagulho na escola, né? Aprendi uma parada lá na escola que aqui fora não serve mais. E às vezes são coisas extremamente específicas, tá ligado? Coisas tipo de criatividade. de como sair de um problema. Você aprende um negócio lá maravilhoso e quando chega lá fora, aquele negócio já tá completamente ultrapassado. E ninguém aqui tá falando que é fácil, né? Pô, como que a gente faz então, Febrini? Se a gente tem que ensinar na escola alguma coisa pro futuro, sem que a gente saiba como que o futuro vai ser. Ninguém tá falando que é fácil, é extremamente complicado. O problema é você ficar parado, é você ficar mantendo uma porra de um ensino de 1900 isso. Até hoje, 2017, e não tentar mudar ele em porra nenhuma, sabe? Eu acho que tem que ser mudado todo ano, né? Tinha que ser mudado todo ano, ser corrigido a grade, né? Não era pra ser uma coisa que... Tem que ter uma forma mais orgânica, tá ligado? Uma coisa mais orgânica. É tudo muito padronizado. As crianças são ensinadas da mesma forma, do mesmo jeito, com as mesmas lições, das mesmas maneiras, dadas as notas do mesmo jeito, com a mesma avaliação, e elas são todas diferentes. Ah, o local que ela mora é diferente também. Por exemplo, às vezes elas, o cara tá lá na região rural. Elas são completamente diferentes, cara. E ela, o cara dá exemplo sobre, sei lá, sobre o ônibus, sobre um prédio de 5 andares, o cara não sabe nem que é prédio, né? Tipo, pô, em vez de dar um exemplo sobre aquele lugar onde que ela mora, porque o feijão quando você colhe, não sei o quê, sabe? Às vezes o cara aprenderia muito mais se fosse uma coisa mais regional também, né? Tipo, exato, foi o exemplo daquela realidade, né? É, foi o exemplo que eu até mandei pra vocês, né, aquela hora lá no WhatsApp, lá do camelo. A professora pergunta um negócio pra uma criança lá, olha esse camelo, não sei o que, a criança, camelo? Que porra é um camelo? Do que essa mulher tá falando, sabe? Você tem que aproximar a criança da realidade. E lógico, quando você faz isso, a lição fica até mais interessante pra ela, porque ela vai saber do que você tá falando. Mas quando você trata todo mundo igual, do mesmo jeito, como se fossem ovelhinhas, é foda, cara, porque lá na frente o mundo vai ser completamente diferente pra todas elas. Até na escola mesmo, durante o aprendizado, o mundo é muito diferente pra todas elas, né? E aí você vê, vai ter uns caras que vai ter esse poder de oratória que a gente falou, lá na escola, e vai ter outros, tipo, a sala tem 40 alunos. Um dos caras sabe falar muito bem, os outros 39 não sabem falar. O que a professora faz? Ela pega aquele cara como base, e ela fala, todos esses 39 deveriam estar no nível desse cara, mas não estão. Então esse cara tem a nota máxima, e essa galera tem a nota medíocre. Quando na verdade, o maluco que tá fodão, ele já podia estar em outra série. O padrão dele que tá alto pra sala, não é a sala que tá com padrão baixo pra aquele cara, entendeu? Só que como tudo é avaliado igual, mano, a escola fica de mão atada, tá ligado? O sistema da escola é esse, né? É você avaliar de maneira igual, é você ser justo, passando a mesma prova com as mesmas perguntas pros mesmos alunos que são completamente diferentes, não tem sentido nenhum isso, né? É complicado, o negócio é conseguir consertar isso, né? Realmente tem que se repensar muita coisa, né? É uma coisa também que a gente chegou a falar, mas que é importante, cara, que não só a gente não aprende aquilo que a gente vai usar, como às vezes a gente aprende aquilo que a gente vai usar, mas a gente tá com a cabeça tão poluída de tanta coisa que a gente não precisa, que a gente acaba não conseguindo absorver aquilo que a gente ia usar. Quer ver outra? Uma vez, eu tava querendo fazer aquela... o teorema de Pitágoras, eu não lembrava de cabeça, cara, não lembrava. Eu tive que consultar, porque eu precisava fazer um cálculo e eu não sabia. Era uma coisa que eu ia precisar, entendeu? Mas eu... Não, mas cara... É absurdo, cara, que você às vezes uma coisa... Esse é um exemplo, umas coisas muito mais importantes. Esse é um exemplo, né? Eu discordo um pouco, eu entendi o exemplo, tá ligado? Mas eu discordo um pouco de certas coisas que o cara pensa, eu não sei, eu esqueci isso, o cara fica, tipo, se achando um merda porque esqueceu, tipo, um teorema de Pitágoras. Quando, na verdade, velho, você não é obrigado a ter um teorema de Pitágoras na cabeça, você não é obrigado a ter ferramenta, a ter fórmula nenhuma. Isso é coisa antiga. Hoje em dia, velho, hoje em dia o cara tem um celular, tá ligado? Eu tô lá na obra e meu irmão, velho, deu um branco foda, esqueci a fórmula do cilindro, tá ligado? Aí eu vou, entro e... beleza, aí eu vou e calculo um volume do que eu quero, tá ligado? Tipo, eu antes eu ficava, puta que merda, mas hoje em dia não, velho. Isso não tem pra quê, tá ligado? Aí volta naquela parada de, tipo, o ensino analógico versus o ensino digital, tá ligado? Você tá com o cérebro, vamos dizer assim, vazio não. O seu cérebro tem espaço pra tá com coisas mais importantes do que você ter uma tonelada de informação que você decorou pra usar de vez em quando, velho. Tá ligado? Sim, é. É que nem... De repente, uma coisa que seria bacana... Quer ver uma coisa só pra complementar aí? Uma coisa que eu acho interessante, até concordo com o que você tá falando, mas uma coisa que eu acho interessante é ensinar a pessoa o porquê do como, né? Porque também tem muito isso. Às vezes a pessoa aprende a fórmula, mas não entende da onde chega. Entendo. Não sabe pensar realmente a fórmula. Porque de repente você não precisa nem decorar. Se você entende a lógica da coisa, automaticamente você chegaria a esse resultado. Não necessariamente de Pitágoras, que talvez seria uma coisa meio avançada, tal, para a cabeça comum, né? Mas, pô, de repente uma outra resolução, a pessoa acaba chegando no mesmo resultado de outra forma, porque ele aprendeu a pensar, né? A descobrir o resultado sozinho, né? É, e outra, o pessoal tem que entender que o mundo mudou, gente. Tem muita coisa que a gente aprendia na escola que a gente não tem que aprender mais. Aí nego pode falar, nossa, mas sempre aprendeu e você pode precisar disso alguma vez. Eu concordo, mas para pra pensar. Os homens das cavernas, eles ensinavam os filhos deles a caçar com a lança. É uma coisa que você poderia usar. Nunca se sabe o que pode acontecer na sua vida. Mas é por isso que você tem que aprender aquilo? Você aprendeu isso na escola, caçar com uma lança? Você aprendeu a fazer uma fogueira com graveto? Sabe, tem coisa, cara, que ficou pra trás. A gente tem que entender isso. A gente tem que começar, na escola principalmente, a abraçar a tecnologia. Tem que começar a aprender, porque, por exemplo, o moleque que tá estudando hoje aí, que já cresceu no mundo da internet, maluco, a tecnologia tá o tempo todo no dia a dia dele. O único lugar que ele não tem tecnologia é na escola. Você acha que ele vai gostar de ir pra escola? Pois é. Sabe, ele fala, é só o fato de não ter... Eu acredito que a maior parte das escolas que você vê por aí não tem Wi-Fi. Só o fato de não ter um Wi-Fi numa escola já tá errado. Já é um problema Ele fala assim, ó. Ele pensa assim, cara, eu vivo no mundo do Star Wars. Eu vivo no mundo do Black Mirror. Mas quando eu vou pra escola, eu volto pra Europa medieval, mano. E a gente tá falando aqui, as pessoas podem falar, ah, mas lugar de mexer no celular não é na escola, não sei o quê. Lugar de mexer no celular é na escola, sim. No tablet também. O problema é como você vai mexer. É você usar a tecnologia, cara. Os professores perdem tanto tempo tentando arrancar celular e tablet da mão dos alunos que eles poderiam utilizar na aula, sabe? Pô, vamos fazer um sistema na escola, não só o professor, é o que eu falei, o professor tá servindo ao sistema da escola, né? Vamos fazer um sistema de ensino onde se inclua pesquisas nessas porra dos aparelhos, cara. Porque aquele negócio, quando eu estudava, a professora liberou a calculadora. E aquilo foi maravilhoso pra gente. Por quê? A gente fazia a conta na calculadora e a tecnologia auxiliava no exercício. Então ela passava mais exercícios, mais coisa, ficava mais dinâmico porque a gente tinha mais autonomia para fazer a conta na calculadora. O que tem muita faculdade hoje em dia, né? E aí hoje em dia, quer dizer, na década de 90 liberaram a calculadora, mas agora na década de 2000 proibiram o celular. Não, mas cara, de uma forma inteligente, né? Mas cara, sabe o que é o pior, pô? A gente só não usa calculadora na escola porque não pode usar calculadora pra fazer a prova do vestibular. É só por isso, tá ligado? O que, tipo, não faz sentido. Porque, cara, você vai usar uma calculadora simples, tá ligado? Pra agilizar uma conta, não sei o que e tal. Aí quando você chega na porra do vestibular, não tem o caralho de uma folha pra você fazer uma conta. Isso é injusto. Chega a ser injusto, tá ligado? Não tem lógica, tá ligado? Eu entendo, Yudi. E é aquele negócio também. Por que não pode usar calculadora? O exercício é de interpretação. Foda-se a conta. A conta qualquer calculadora do planeta Terra faz. O que o ser humano precisa ter é a interpretação. No futuro, e eu não digo um futuro muito longe, pode pôr aí daqui 20, 30 anos, as máquinas vão começar a comer 50% do trabalho. Por quê? Porque fazer conta é fácil. Fazer exercício mecânico é fácil. Mas e a interpretação, a criatividade? Isso aí, maluco, é do ser humano. Isso aí tem que ser estimulado. Por exemplo, aquele negócio que eu falei lá, né? Ah, e o pedreiro constrói a casa em 10 dias, não sei o quê. Dá uma calculadora pro moleque fazer. Se ele não entender a pergunta, ele não vai conseguir fazer. Porque o exercício não é a conta. O exercício é o quê? É o pensamento, é a interpretação. Mas, infelizmente, na escola, o exercício é a conta. O que vale é o resultado. Foda-se o caminho, tá ligado? Pois é. É que nem você pegar... Você fez um problema na sala de aula que, tipo, o problema era uma conta de caneta, tá ligado? O cara tinha duas canetas, ganhou uma, três, beleza. Aí chega na prova... E o problema, em vez de ser de caneta, é a mesma coisa. Só que em vez de ser de caneta, é de borracha. E o cara fica, meu Deus, o que que é isso? Fudeu. Tá ligado? É o Chaves, tipo, né? Caralho, sério, velho? É, tipo, pois é. Esse é o melhor exemplo. Ah, não, esse problema eu sei com maçã, não sei com laranja, tá ligado? É tipo, porra, interpreta, tá ligado? Isso é bizarro, tá ligado? É só o reflexo de como as coisas estão tipo, indo pro caminho errado, tá ligado? Sim, cara. Ó, outra coisa que eu queria falar com vocês que é muito interessante. Eu tava lendo uma matéria e tava falando lá quanto que as escolas estavam gastando com material pros alunos, né? E tava dando uma média entre o material que a escola dá pra pessoa e o material que a família tem que comprar, tava dando uma média de R$400 por aluno. Tanto do que a casa tem que comprar, né? Que a gente compra mochila, compra não sei o quê. E o que a escola disponibiliza, né? Em apostila, o cacete. Quando eu estudava tinha 6 apostilas, né? Não sei como é que tá hoje. Aí tá dando uma média de R$400 pra cada aluno. Aí eu fui pesquisar e tem tablet, cara, que tá quase isso. Tá R$500. E eu comecei a pensar, será que não tá na hora da gente começar a meter tablet no rabo dessa molecada? Como muitos países já estão fazendo. E aí eu até cito o exemplo do Karnal aqui, né? Que tinha uma professora dando uma palestra, o Karnal tava assistindo. E ela tava falando sobre isso, da tecnologia. De inserir a tecnologia cada vez mais e de trazer o tablet pra dentro da sala de aula, né? Porque o tablet é maravilhoso, você escreve, você faz o desenho, você faz a conta, você acessa a internet pra pegar informações, você faz tudo. A criança não precisa levar porra nenhuma, o negócio pode ficar lá num armário dela na escola, sei lá, tá ligado? Não precisa levar nada. E aí a professora tava dando a palestra e ela falou disso, né? E aí uma das mulheres falou assim, nossa, mas aí as crianças vão desaprender a escrever com a caneta. E aí a professora perguntou, né, mas... Você acha que hoje em dia elas escrevem mais de caneta ou escrevem mais na tela touch? Aí a mulher falou, elas escrevem mais na tela touch. Aí a professora falou assim, então você acha que tem que manter o quê? A caneta ou a tela touch? E aí a mulher ficou toda sem graça. Né? E aí a mulher perguntou. E aí a mulher perguntou pra professora assim, então deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o aluno vai escrever com o tablet, depois que ele aprender a escrever com o tablet pra caralho, quando não tiver tablet? E aí a professora palestrante falou pra ela, da mesma maneira que você vai escrever com a caneta quando você não tiver caneta. Quando você não tem ferramenta de escrita, você não escreve. Eu achei isso genial, cara. Isso é maravilhoso. As pessoas têm medo de colocar o tablet na sala de aula porque elas falam, nossa, eles vão aprender o tablet e quando não tiver, eles não vão escrever. Mas e as crianças que sabem escrever com caneta e papel quando não tiver caneta e papel? Você vai escrever com o quê? Com a língua? Vai pegar um carvão, pegar um pedaço de barro no chão e vai escrever? Vai sangrar o curso de escrever. É, né, cara? Pegar uma pluma de uma galinha e escrever no bagulho. Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist pra ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Aqui é uma coisa interessante, eu moro na região dos lagos, aqui no... Eu morava em Búzios, agora eu tô morando em Cabo Frio, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Em Búzios, né, alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, o prefeito falou assim, não, vamos pegar, né, e vamos comprar tablet para todas as crianças do município. E deu tablet para todas as crianças do município. Só que assim, é isso. Entendeu? O cara pegou uma parada foda, que o Fabrício falou, porra, que ia ser uma parada fantástica para ser usado com as crianças. Não, simplesmente pegou, deu pro moleque e foda-se. E continuou lendo o livro ele deu continuou e fazendo instalou, tudo igual. É, ele deu e instalou Angry Birds, né, cara? Kid Crush, entendeu? Ou então as pessoas falam assim, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, a gente não pode evoluir assim na escola, né, deixar a escola mais tecnológica com tablet e tal, porque as crianças vão roubar o tablet. E aí eu falo, mas peraí, então em vez da gente ensinar as crianças a não roubarem, a gente vai simplesmente tirar o negócio da frente dela porque elas vão roubar? É porque sabe, é mais fácil. Porra é essa? É só, né, isso, tá ligado? É só isso, é a comodidade. Tá? Que nem o Cortella fala, um dos livros que eu... um dos vídeos que eu vi dele. Esse mesmo problema, tá ligado? Ah, os meninos estavam usando droga, tá ligado? A escola tá ensinando a escola que tem que ele fala assim, a escola que tem que ensinar o menino a não usar droga, tá ligado? Enquanto, tipo, era pra de casa, o pai tá falando isso, o pai e a mãe tá falando isso, e aí, tipo, depois o cara vem com a solução de, não, então não deixa o menino sair, tá ligado? Cara, como assim, cara? Isso tá indo totalmente o contrário do que é pra ser, tá ligado? Você vai ensinar ele a não usar, pra quando ele estiver lá fora, ele falar assim, não, obrigado. E, tipo, falou, tá ligado? E só pra lembrar, né, você cria filhos pro mundo, né? Pois é, tá ligado? Sabe um bagulho louco que a minha irmã falou esses dias também? Eu fiquei, cara, minha irmã fala uns bagulho aqui que eu fico louco da escola dela. Ela falou, hoje, quando você quer ir no banheiro, você tem que falar com a professora te dá um cartão lá, um negócio assim. Aí ela assina seu nome lá, te dá esse cartão e você vai e volta. E só pode ir no banheiro quem tiver o cartão de ir e voltar. Ah. Falei, que porra de escola é essa? Quando eu estudava, cara, a gente podia sair da escola e voltar na outra aula. Eu morava do lado da escola, a gente saía da escola quando tinha aula vaga, ia pra casa, dali meia hora a gente voltava pra dentro da escola, porque ia até a próxima aula. E aí ela, não, mas não pode, a minha irmã falando, não pode tirar o cartão, porque senão os alunos vão a hora que eles quiserem. Eu falei, mas quando a pessoa quer mijar, ela não tem que ir mijar a hora que ela quer, né? Aí não, mas eles vão mesmo quando eles não quiserem mijar. Então por que que não ensina eles não irem quando não tiverem vontade, por conta disso, disso e disso? Não, é mais fácil você socar uma porra de um cartão no rabo. Eu vejo isso com empresa, cara. Empresa que só tem marmanjo, nego com 40 anos trabalhando. Eu trabalhei numa empresa de borracha que tinha isso. Quando você entrava, os portões eram fechados com cadeado. E aí, quando dava hora de ir embora, o porteiro vinha e abria o portão. E aí, por que que fecha? Ah, porque vai que alguém sai pra ir no bar, alguma coisa. Eu falava, caralho, se você tem que fechar uma empresa com um cara de 40 anos, pro cara não sair do meio do trampo. Puta, cara, tem hora que desanima, viu? A nossa educação precisa ser revista e não é só na escola. Isso é foda, velho. Isso é foda, velho. E o pior é que tem gente que realmente vai embora, vai pro bar, pro boteco, tem encher a cara de cachaça. O pior é isso. Nossa, não, cara, isso é a antítese da educação. E outra coisa, pô, sabe o que é pior? É porque, tipo, o cara pode até fazer isso, mas em vez de ele ser repreendido, não, a galera acha graça, tá ligado? Aí você vê como o problema é maior. Tipo, eu tenho umas histórias que é assim, realmente é muito engraçado de empresa, de um pedreiro tá levando, diga aí, o pedreiro tava levando pra dentro da obra, cachaça, dentro da mangueira de nível, tá ligado? Porque tipo, tinha uma revista, eles passavam uma revista pra não entrar bebida, tá ligado? Aí o cara olhava lá, a mangueira de nível pode até ter, tem água, tá ligado? Que é justamente pra você aferir o nível. Só que aí o cara leva assim, ah, foda-se, é a água, tá ligado? Mas não era, era o que tinha lá. Melita e cachaça, aí o cara tomava tudo. É foda, né, cara? Aí após a empresa em vez de chegar... A história é engraçada, mas tá errado pra caralho, tá ligado? Sim. E aposto que também a empresa, em vez de chegar e falar, não, meu irmão, pô, vamos ver aí, você tem que precisar ser tratado, alguma coisa assim, deve ter mandado o cara embora, né? É, mas aí você vê, não é a função da empresa fazer isso, entendeu? É igual a escola, não é a função da empresa fazer isso, não é a função da escola ensinar o por favor, obrigado, entendeu? Isso que é foda. Quando o cara é pego com a pinga assim, às vezes quando não permanece, que é o caso do cara do Wilde aí, o cara simplesmente é mandado embora, porque a empresa fala, meu, eu tô aqui... pra o cara trabalhar e eu pagar ele. Não tô aqui pra ensinar o cara que não pode beber. Tá ligado? Pois é. Esse professor que eu falei aí, que era doidão, o Fossa. E quando o nego começava a zoar na sala, e os caras faziam isso no curso técnico, pasmem, ele simplesmente saía da sala. E depois, quando aquietava, ele voltava. E ele falava assim, eu tô aqui pra ensinar a matéria, eu não tô aqui pra ensinar a disciplina. Se vocês começam a se comportar de maneira indisciplinada, eu saio da sala e volto quando vocês estiverem quietos, em silêncio, e puderem ouvir a matéria. É por isso que faculdade e técnico é tão libertador, porque eles deixam você mais solto, tá ligado? Não que a questão de ensino e tal seja diferente, porque no final das contas é igual. Mas essa parada de você sabe o que você tem que fazer, tá ligado? Você tem que estar na aula, você tem que prestar atenção, você tem que estudar. Se você quiser sair, você sai, mas o cara não tá com vontade e tal, não sei o quê. Aí o cara quando não tá com vontade de estudar, de estar na aula, ele vai ficar lá dentro, aí ou o cara fica viajando na maionese. Tipo, tinha um amigo meu, porra, que ele não saía da sala nunca, porque ele vinha com a desculpinha bosta de, ah não, minha mãe tá pagando, tá ligado? Não, beleza. Ok. Só que você falava com ele, pô. Você via claramente que ele não tava prestando atenção, ele tava voando. Aí ele ainda falava, eita, desculpa, é que eu tava viajando aqui, tá ligado? Você, caralho, é velho. Foda, né? Então, tipo, isso é foda. Não faz sentido isso. E outra, é aquele negócio. Quando a mamãe tá pagando, muitas vezes o filho da puta não tem consciência. Mas quando sai do bolso da pessoa, a pessoa muda, maluco. Quando você tem que tirar 600 pau do seu bolso todo mês pra pôr numa porra numa faculdade, você presta atenção até no que tá acontecendo acontecendo lá fora, sabe? Qualquer coisa que o nego fala, você capta, você quer anotar, você faz planilha, você faz a porra toda. Porque quando dói no seu bolso, você começa a entender a vida. Isso é foda. Infelizmente, a gente não tem noção nenhuma de economia quando a gente é criança. Ninguém nunca chegou pra falar com ninguém sobre economia, sabe? Bom, é extremamente raro. Cara, não tô nem falando da escola, porque isso não é obrigação da escola, é obrigação de cada. A educação é financeira tinha que ser na escola, porque é o tipo de coisa que vai te preparar pra vida. Eu acho que você tinha que ter uma noção básica na escola, mas o que você tinha que aprender em casa era sobre isso que a gente tá falando aqui. A importância do dinheiro. Como você vai investir, eu concordo, tem que aprender na escola, isso é maravilhoso. Mas a importância do dinheiro, você aprender que você não pode pegar uma bolacha que tá inteira e jogar no lixo só porque você não quer, sabe? A noção do dinheiro, a importância, o valor que aquilo tem. O papel que tá ali não é só dinheiro, aquilo tem um valor. Tem muita criança que chega na escola sem noção nenhuma de valor. E aí você quer ensinar economia pro moleque que não dá nem valor pro próprio dinheiro, sabe? Sim. É, cara, eu tava conversando isso com o meu amigo um dia desse, velho. De que. Aí foi engraçado que a gente botou os dois pontos. E por exemplo, a gente concordou muito em, tipo, no colégio era pra ter aula de economia. Tipo, não na matemática, onde você aprende a fazer conta de juros simples, juros compostos e não sei o quê. Mas, tipo, chegar e ter uma aula de, você sabe o que é economia, inflação, tá ligado? Juros no dia a dia, tá ligado? O que é que teu pai paga, por exemplo, o que é que ele deixa de pagar, o que é que ele se fode pra estar aqui, tá ligado? Importante. Política. Exato, também, tá ligado? Falei, não, uhum. Não ficar conversando sobre textão do Facebook, mas dizer, o que é que o vereador faz? Aí o cara, não sei. Então, a gente aprende agora, tá ligado? Porque, meu irmão, eu não sei, velho. Eu não sei. E tipo, eu quero, um dia eu quero pesquisar. Eu ainda não fiz isso, mas, tipo, eu não sei. Eu não sei o que a galera faz direito, tá ligado? Você tem uma noção e tal, mas isso era pra ser aprendido. Só que aí, outro ponto que ele falou, o que eu não concordei tanto, era, por exemplo, devia ter uma hora que o aluno ele aprendesse a tipo, lavar roupa, fazer um arroz, um feijão, tá ligado? Coisa assim, tá ligado? Aí eu venho, não, esse aí eu já acho que é mais da casa, tá ligado? Mais pra pessoa aprender em casa. Até que era a mesma ideia de, tipo, você crescer e ter uma base, tá ligado? Você lógico. Que o cara aí você tá tem que pegar um cara desse, pega um cara desse, Wilde, e pergunta, você aprendeu a limpar a bunda onde? Sabe? Pois é. Porque pelo seu raciocínio, a gente tem que aprender a limpar a bunda na escola. E limpar a bunda não é um instinto do ser humano enquanto animal, enquanto homo sapiens. Alguém te ensinou aquilo, foi em casa. Tem coisas básicas que, porra, se a gente tá falando aqui de algumas coisas até um pouco mais complexas, tem que ser ensinado em casa, como empatia, respeito, cidadania, o caralho. Imagina na escola, né? Pelo amor de Deus. Assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, pra ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Andei pesquisando umas coisas legais, assim, por exemplo, na Finlândia, né, uma coisa que tá sendo bem utilizada lá. Lá é um pouco bem diferente do nosso, né, nosso jeito de estudar. Então, assim, às vezes pra gente é até meio chocante, mas é lógico que a gente tem que pensar que é uma realidade diferente, é outro país, é outra cultura, tudo diferente. Mas é óbvio que a gente pode pegar... É outra dimensão, pra falar a verdade. Sim, mas a gente pode pegar alguma parte disso, né? Óbvio que às vezes não, a gente não vai pegar, aplicar ipsis literis, né? A gente vai pegar aquilo ali e fazer exatamente daquele jeito, mas a gente pode pegar algumas ideias bacanas sobre isso. E lá o que acontece? Eles lá, por exemplo, eles não trabalham com disciplina fixa, normal, tipo, sei lá, filosofia, matemática, papapá, não tem. Lá eles têm um esquema de projetos, né? Eles pegam, aliás, eles fizeram isso por um teste, um período de teste, mas agora eles estão até botando algumas coisas básicas, né? Algumas, tipo, por exemplo, matemática em si, né? E a língua mesmo, eles botam como fixo para poder organizar. Você vê que eles não têm medo de mudar, né? Mas eles fizeram um negócio bem bacana, que é um negócio de projeto, né? Que a criança, ela chega no começo do ano e fala assim, poxa, vamos falar sobre o quê esse ano? Poxa, tia, eu achei interessante falar sobre essa revolução aí dos smartphones. Aí o que acontece? Isso foi até um exemplo verdadeiro, tá? A criança chegou ao ponto e falou assim, pô, mas vem cá, como é que foi a história da telefonia no mundo, né? Aí nisso teve que estudar sobre telefonia. Estudando sobre telefonia acabou entrando ciência no meio, né? Aí depois, e o que, que isso está refletindo no mundo. Então, assim, as crianças são obrigadas a tentar entender o mundo a partir desse projeto. Uhum, né? Inicialmente, eles queriam fazer isso o ano todo. Aí eles chegaram à conclusão que isso realmente dificultava, porque às vezes a criança realmente se aprofundava muito em umas áreas e não em outras. Aí eles chegaram à conclusão que eles foram fazer, iam fazer, tipo, uma vez por mês, ou aliás, uma vez por ano, um mês, eles iam pegar e fazer um projeto desse, que toda a turma ia se envolver. Pô, isso é bacana, cara, que faz a criança realmente pensar de um jeito diferente, né? Faz a criança aprender o mundo do jeito que ele funciona, o mundo real, de sim, fato. Sim. Porque você vê muita molecada falando assim, ah, eu não vou usar nada pra isso, eu não vou usar pra nada que eu tô aprendendo aqui e tudo mais. Cara, você pega um problema real e joga no colo da molecada, eles vão ver que não é por aí, cara. Eles vão entender como o mundo funciona e é uma experiência de ensino muito melhor. Sim, lá, por exemplo, não existe professor para cada matéria no ensino fundamental. É um professor para todas as matérias. E esse professor, ele ensina, tipo, desde música, arte. Ele, óbvio que às vezes ele pede algum outro professor para participar de uma aula, né? Que o cara é mais especializado e tal. Mas ela conhece todos os alunos, sabe cada um, o que o cara gosta, o que não gosta, etc. Isso é maravilhoso, cara. Isso aí é uma grande carência que a gente tem na matéria de história. História aqui no Brasil é um cu. Porque você passa o ano inteiro aprendendo uma parada, e o outro ano, quando troca o professor, ele vem completamente cego, tá ligado? Sim. Porque ele não tem noção do que o primeiro professor deu. E o primeiro professor já começou uma matéria atropelada. Por exemplo, o cara começa a falar pra você sobre a história do Brasil sem explicar a história de Portugal. E aí daqui a pouco ele tá falando que a corte portuguesa veio pro Rio de Janeiro sem explicar que Napoleão teve toda uma história que gerou também esse tipo de acontecimento. Então vai todo mundo se atropelando, ninguém conversa com ninguém. É um saco. É como um governo, né? O governo tem 4 anos. Aí vem o governo, faz um monte de projeto que vai durar 10 anos para poder se concluir. Quando troca o governo, vem outro partido, ele quebra esses projetos na metade. Sim. Então você perdeu dinheiro, perdeu tempo, fez metade do projeto, não vai ajudar ninguém. E agora ele começa um projeto novo para ser quebrado lá na frente pelo próximo partido. Sim, porque não posso dar moral para esse antigo não. Exato, porque a ideia é boa, mas não fui eu que criei, né? Não vai ser meu nome que vai estar lá. Né? E na escola a gente também vive isso, infelizmente. Isso. Aí outra coisa interessante, lá não tem prova, quase não tem prova, é muito difícil ter prova. Por quê? Porque se a professora tá lá com todo mundo, ensina tudo, ela sabe quais são as aptidões e o que o criança sabe e o que ela não sabe, o que ela aprendeu ou não aprendeu, entendeu? Não precisa fazer provinha pra, entendeu? Aí ela fala que as provas são diárias, toda vez eu pergunto, fulano, o que você faria se tivesse isso? Aí a criança sabe responder ou não. Não sabe responder, tem que cair dentro dessa criança pra aprender. Entendeu? Aquilo ali que tá faltando. Muito melhor, velho. Então, assim, a criança não fica com aquele medo do, ah, meu Deus, será que eu vou passar na prova? Essas coisas assim, né? E não tem dever de casa também. Que eles consideram o seguinte, a partir do momento que a criança sai do colégio, o resto da educação ela tem que ser feita, essa parte de educação de ensino tem que ser feita no colégio. O resto é em casa. Aí cada um faz o que quer, entendeu? Não precisa ficar. E outra coisa, nós somos seres humanos. Isso aí, que o Olivier acabou de dar exemplo, não é exclusividade dessas crianças. Não é porque elas são mais inteligentes. Não, é o sistema de ensino delas. Isso. Se você pegar uma criança aqui brasileira, levar pra lá criancinha, bebezinha, ela aprende do mesmo jeito. Se você pegar uma criança de lá e trazer pra cá, ela vai aprender no nosso sistema precário da mesma maneira que a gente aprende. Ninguém é superior a ninguém. O que a gente tá falando é educação, maluco. A educação torna tudo mais interessante, mais fácil. É aquele negócio dos samurais. Lembra daquele filme do Tom Cruise, né? O último samurai. Que ele tava lá na vila dos caras e ele via. E as pessoas faziam tudo com a perfeição, assim, sabe? Ele lembra de uma moça fazendo aquele chá, né? Ela faz o chá e ela levanta, assim, ela coloca o copinho. E aí ela pousa a colher e ela deixa a colher bem devagarzinho, aí ela gira o tronco assim, 90 graus, sabe? Tudo muito. Isso, cara, é uma educação. E aí tem uma hora que o samurai lá fala pra ele. Ele fala, lá na batalha, a gente coloca 10% do treinamento com espada e 90% da nossa educação que a gente tem aqui no dia a dia. Que a gente faz tudo padronizado, bonitinho, não sei o quê. Lógico, a gente não quer ninguém samurai padronizado. Mas isso dá um exemplo de que às vezes você faz as coisas certinhas e isso reflete lá na frente, tá ligado? Você acha que se você ficar fazendo conta de matemática, conta, conta, conta, você vai entender o problema lá na frente? Aí chega lá, você tem um problema interpretativo, que não tem, às vezes, nenhum número, só tem letra. Aí você fala, puta que pariu, agora fudeu. Eu só sabia isso aí com laranja, né? Esse é o problema. Quer ver outra coisa que é interessante também? Por fim, em relação à Finlândia, lá é bom, eles têm que aprender finlandês, né? Eu não tô lembrando, mas eu acho que é sueco. Eles têm que aprender uma outra língua que é tipo, que nem no Canadá, no caso, que é inglês e francês, né? Então eles aprendem o inglês, aprendem o finlandês, aprendem esse sueco, ou sei lá qual é o nome dessa outra língua. E ainda tem uma terceira ou quarta língua que cada um escolhe, né, o que ele quer aprender, entendeu? E aí ele, ele é meio que aprende sozinho, eles aprendem a ser autodidatas, entendeu? A professora fala assim, olha, te indica o caminho, ela não necessariamente precisa saber aquela língua, mas ela, olha, vai por aqui, vai por ali, e aí quando ele realmente se apega naquela língua e quer muito, aí eles direcionam para aquele professor específico daquela linguagem, ou seja, eles estimulam a criança, não chegam, botam, impõem, né, dele aprender essa língua. Se a criança não quiser aprender, também não aprende. Mas aí ela tem a opção de ela aprender sozinha alguma coisa para se interessar de verdade. Aí depois você bota um professor para tomar conta, né? Inclusive lá eles não chamam de professores, eles chamam de tutores, porque eles cuidam da criança. Não é uma coisa de, ah, vou te ensinar e tchau, não quero nem saber qual é o seu nome. Eles realmente se importam, né? É, eles cuidam do ensino, né? Isso que é muito louco. É que nem um exemplo, a Cleópatra, por exemplo, né? Os grandes reis de outrora, eles tinham tutores, né? Então a criança aos 15 anos, ela era uma cabeça, ela sabia coisa pra caralho. Mas aí esse tutor maluco, ele ensinava coisa pra cacete pra ela, porque a educação já vinha de casa, tá ligado? A educação já vinha de todo um processo, com um monte de regra, um monte de padrão que não podia ser quebrado de jeito nenhum. O próprio Alexandre o Grande, né? Que teve como tutor o Aristóteles. O Aristóteles não ensinava o Alexandre o Grande a comer, a se sentar à mesa, como que ele devia tratar os convidados, não ensinava porra nenhuma dessa. Ele ensinava coisas muito superiores, até de estratégia de batalha e o caramba. E infelizmente na escola a gente tem que ficar aprendendo a tirar boné, a sentar na mesa, a pedir licença, quando a gente podia estar aprendendo coisas políticas e etc. E sair da escola sabendo uma coisa mágica, que é o quê? Cada função de cada político. Olha só, imagina se a gente soubesse isso aí na escola. Cidadania, né? Você é um cidadão de verdade. É, pô, não ia ter gente votando em Zé das Oiça, feriador, tá ligado? Não existe. Né? Ah, só pra deixar registrado aqui, já que tá no final também, é, pra galera pesquisar, tipo, em outros metodologias de ensino, tá ligado? Que, por exemplo, tem a pedagogia Waldorf, tá ligado? Eu ia falar sobre isso mesmo, eu ia falar sobre essa parada agora. A Waldorf, tá ligado? Que é uma parada, vamos dizer assim, mais naturalista, tá ligado? Holística. Tem umas coisas, tem muita filosofia envolvida. E também, por exemplo, tem lá em Portugal, na região do Porto, a Escola Pontes, tá ligado? Que tem um ensino bem diferenciado também, tá ligado? Que é uma parada também que é em grupo, não tem questão de diferença de série, tá ligado? É uma parada de fazer um grupo com um menorzinho, até um maiorzinho, uns 5 crianças, tá ligado? De diferentes idades. E primeiro elas tiram dúvida entre elas, pra depois tirar dúvida com o professor, tá ligado? O professor dá o guia e tal, e eles quinzenalmente fazem uma pauta do que eles precisam estudar naquele momento, tá ligado? E aí eles vão aproveitando professores. Ah, esse professor ele é bom em biologia, em geografia e não sei o quê. Aí eles vão aí tiram essas dúvidas, aí no outro dia tem o outro, e vão assim, tá ligado? E no colégio também eles têm funções de, tipo, um cuida do jardim, outro tem uma parte de que ele vistoria o colégio, quando vem visitante tem outros que vão fazer um tour com o visitante explicando, tem a assembleia dos alunos, tá ligado? Que aí vem quem participa, quem é o diretor e tal. Acho que isso também seria muito importante no ensino, tá ligado? De você ter o que fazer, além de estar lá só vendo livro, escrevendo milhões de palavras que vem no quadro, tá ligado? Sim, é a diferença entre você saber como pensar e você saber o que você deve pensar, né? Tem gente que só sabe o que deve pensar. Eu devo só ver isso, fazer aquilo, eu devo copiar, Aí o cara que sabe pensar, ele já fala, putz, isso aqui eu já lembro dessa história, remete a outra parada e vai vir um monte de assunto junto, né? Pra gente não ficar falando, você tá falando só de coisa de estrangeira, que não sei o que lá, que não tem nada nacional, não sei o que. Olha, tem um documentário que tem no YouTube, eu vou pedir pro Febrini botar pra vocês poderem ver, né? Espero que esteja no ar depois, né? Ainda continue lá no ar, mas de qualquer forma é só você procurar, que é Quanto Sinto Que Já Sei, o nome desse documentário, que fala sobre a educação no Brasil e alguns exemplos de coisas novas que o pessoal tem experimentado. Dentro de um exemplo, por exemplo, que a gente pode dar já de cara, é um que um colégio que se chama Campos Salles, tá? Que ele resolveu fazer a República de Alunos, que é mais ou menos assim, explicando um pouco como funciona a política no Brasil. Então, lá vai ter tipo um prefeito, tem tipo um sindicato, tem não sei o quê, e cada um tem sua funcionalidade, tem votação e não sei o que lá. Então, é bem bacana, porque eles decidem também, eles criam tipo leis, né, de internas dentro do colégio para explicar o que funciona. Lógico que tudo, não é só os alunos, né, é os alunos e os professores, mas é uma iniciativa bem interessante para poder criar apoderamento, né, para a criança, e ela entender a funcionalidade de cada coisa, que trabalhar em grupo, né, e tal. Então, é uma experiência bem interessante, e esse documentário é bem legal, né, muita coisa, por isso que não deu para falar aqui, mas vale a pena vocês assistirem. Exato, né, e voltando ao ponto de sempre, muita gente também pode estar ouvindo e falando, mas tá falando da Finlândia, é o lugar, é outro estilo de vida, não sei o que, educação, foi o que eu falei, nós somos seres humanos, nós aqui no Brasil poderíamos ter o mesmo tipo de educação que eles lá, o problema, gente, a base de tudo é educação, dinheiro, oportunidade, educação tem que ser investida em educação. Se você vier, fulano investiu não sei na onde, lá no hospital, porque tá tendo muita gente baleada. Será que realmente essa é a melhor, né, solução para acabar com esse monte de gente que tá tomando tiro? Você fazer mais hospital para atender elas? Ou será que a gente tem que educar a galera e falar, mano, não pode atirar nos outros, caralho. Aí falar, mas o pessoal atira por um monte de problema social. Esse monte de problema social também poderia ser resolvido com educação. Tudo pode ser resolvido com educação. É fácil? Não. Mas é muito melhor a gente tentar fazer as coisas, jogar o papelzinho de bala todo dia no lixo, pra daqui 10 anos o nosso filho também fazer isso, do que a gente ficar parado sem fazer porra nenhuma, como muita gente faz.